Certo. Bom, vocês tinham destruído o Soho Again. Estão lá embaixo, dominando vocês. Se libertaram da prisão. Soltaram as sereias prisioneiras, né? Abriram as celas, pelo menos. Não tiveram tempo de entrar. E numa das celas, além das sereias, existia um único ser humano. Que se apresentou a vocês como Sairf Hidlag. E alguém que testemunhou a libertação do Destruidor de Mundos. Foi nisso que paramos. Certo? Certo. Bom, Ciri, você continua com seu Anti-Life Shell em cima, certo? Certo. Celerin, você deixou a forma dracônica. Sim. Certo? Ok. Agora você está com a aparência de um elfo com a mão direita zoada. Tipo Hellboy. Mais ou menos tipo Hellboy. Certo. Vocês continuam nus? Certo? Algum de vocês tentou se vestir de alguma forma? Não. Tem alguma coisa ali pra tentar se vestir? Queria se vestir com as peles do Soho Again. É. Mas não fez isso. Eu uso peles de roupa, se eu puder eu faço. Você não tem ferramentas pra fazer. Eu tenho minha espada. A espada não é uma coisa boa pra depelar um animal. Com certeza. Teria que ser uma faca muito bem afiada. Eles não usam roupas. Nenhum deles. Eles são répteis. Pega a miniatura do Soho Again. Eles têm os órgãos sexuais ocultos. Mas eles podem por hobby, sei lá, o que a bruxa pediu. Alguns podem. É, são os que têm os nossos, os que têm os nossos itens. Exato. Eles estão usando. Bom, posicione-se. Eu tenho florzinhas em mim com o Ken Griffith. Ah, é? Ok, perfeito. Bem criativo. Bem criativo. Essa eu gostei. Já começa com inspiração pra você, então. Eu faço. Quem não tem? Eu acho então, que eu. Já tenho. Eu não sei se eu usei a minha ou não. Não lembro. Aí eu tenho. Eu também tenho, acho que eu não usei. Eu não tenho inspiração. Não tenho? Pega pra você ver. Tô inspirado. Esse aqui já pode voltar. Bom. Vocês estão então no. Eu acho que tem uma agora onde é o mesmo. Deixa eu ver onde é que vocês estão. Bom, aqui nessa sala vocês tinham aprisionado o Genasi de cobre. Tá? Que tava todo deformado, todo bizarro. Né? E aqui nessa cela é onde vocês encontraram as cinco sereias e o humano. Certo? O humano que se identificou como Sairf Hidlav e disse a vocês que ele é um mago do gelo. Um manipulador do gelo. Ah, eu até não uso mais. Nunca ouvi falar de um cara desse. É um cara que esqueceu de usar magias do gelo. Então ele não sabe quase nenhuma, porque não tem muita. Não, a água. Deve ser bem restrito a lista de magias dele. Ele é especialista em gelo. Não significa que ele não saiba as outras magias. É igual a Tóquica. Criança especialista. Magias de gelo ele é muito bom. É, sou especialista em magias de eletricidade. Bom, vocês estão lá dentro, molho de chaves na mão, os seis prisioneiros ali, acorrentados ainda, tá? E a Ciri tá lá em cima nadando ainda, com a cúpula de proteção antivida, tentando impedir a chegada dos inimigos, dos reforços. O que vocês fazem? Vai soltar, começar a soltar os prisioneiros. Eu sei agora, velho. Terra, eu quero uma magia de cura pra continuar subindo essa porra, essa torre. Não, precisamos nos curar. Você tem alguma reserva de magia? Eu acho que eu tenho aqui sim. Deixa eu ver se consigo chamar as minhas correntes. Aí ele se concentra e faz materializa as correntes. Eu não ia curar, eu acho que ele falou que não ia. Sim, vai curar. Ele tem slots das correntes, vamos gastar os slots das correntes dele pra curar vocês. Falta o muro. Vê na ficha dele, né? Tá aqui, ó. Seu nada. Aí, caiu. Tem mais fácil aqui. Que da hora. Carps. Tô achando. Ó, ele está em quantos níveis de clérigo? Ele tem 20 níveis de clérigo? 20 níveis de clérigo. Ok. quê? Ele tem 4 de nível 1, 1 de nível 9, 1 de nível 8, 1 de nível 7, 1 de nível 6. E essa de nível 9? Uma de nível 5. Você cura full de todo mundo. Mas é. Eu só acho que ainda não tá na sua ficha dele. 4. Que tá nível 9 nessa ficha. Qual a magia mais poderosa de cura de clérigo? Cura em massa. Cura em massa, né? Aquela cura 700 pontos. Tá, o Theon ele utiliza então a magia de cura em massa a partir das correntes. Vocês sentem. Ele materializa as correntes. Vocês veem um brilho partindo das correntes que estão enroladas na mão dele, tá? Indo em direção a cada corrente que está presa a vocês. Tá? Esse brilho, quando ele chega até vocês, toca o corpo de vocês, vocês sentem uma sensação de calor agradável tomando conta dos corpos de vocês, e com isso, magicamente, as feridas que vocês possuem vão se cicatrizando uma após a outra. A gente cura tudo? Não. Então, vê, comece a fazer as contas. São 700 pontos de vida para vocês dividirem entre vocês. Em 8, né? Ou em 9? Em 9, porque tem um Minotauro aí com vocês. Ah, Minotauro, foda-se, deixa ele com 1 mesmo. É isso, cara de tal. 10, o Mago também. Ah, o Sire também. E tem as sereias. Não, foda-se as sereias. Não, mas o mago vai ajudar a gente. A prioridade é a gente. É, porque querendo ou não, quem vai lutar lá em cima é a gente, não vai ser o mago. E independente de qualquer coisa, o Theon ele faz a magia em vocês, no grupo de vocês. Tá? É. Ele faz na Alevandra com grande relutância. Mas ele cura o Mino também. Cura o Minotauro também. Quantos pontos de vida tem o Mino? Minotauro acho que tem uns 80. Opa, liga de uma coisa. Curar uns 50 dentro, porque tá ótimo. Porque teoricamente fica 77 pontos pra cada um. Se for dividir igualmente. Tá ótimo. Entre os 9? É. Ah, levando. Ele ficou bem bonito, se tu ele tem 80 de vida. Hã? De pra 8. Ele tem 80 de vida. Por quê? Eu tenho ainda 150 de vida. O Selene quase não se feriu porque ele se transformou em dragão. É, tirou um terço da minha vida. Gastou os pontos de vida do dragão. Então fica 87 pra todo mundo. Ficou 80 pro Mino e 7 pra alguém mais. Já que o Mino não dá, tu dá 7 pra mim. 7 eu aceito. 7 eu aceito. Então, 80 pro Mino? Não, 87 pra vocês. E o Mino fica com 80. Que é o máximo. Uma pressão. Não sei. É o máximo. Você curou 40 e 50 deixou 10 de sobra. É. Eu lembro antigamente disso. Deixou 10 por uma emergência, né? 128. Que tinha um leve compêndio, né? Justo. Então, nesse 1,78. Certo. Todos curados? Todos melhorados. Curado. Enquanto o Theon está fazendo a magia de cura, vocês conseguem, quem está libertando os prisioneiros, consegue libertar todos os prisioneiros dessa cela onde vocês estão. Tá? Nisso são 5 sereias. Tá? 4 dessas sereias são fêmeas. E uma dessas sereias é macho. Um tritão e outra. Não, são sereias mesmo. Sereias. Merfolk. Ah. Os tritões são outro tipo de criatura. Ah, similares, são aparentados, mas são outro tipo de criaturas. Eles não têm a cauda de peixe? Não tem cauda de peixe. Os tritões, porra, eu vi na página certinho. Os tritões, eles têm barbatanas nos pés. Mas eles têm pernas. Consegue ver aí? São feio pra caralho. Ah, não, essa imagem está horrível. Parece o pai do Turner, o Bootstrap. É, o Bootstrap. Ele não tem tal, cara. Olhando daqui ainda, pode ficar mais evidente, cara. Esse tripulante do. Eu gosto mais desse papel. Holandês. Eu vou usar um lugar aqui. Eu entendo mais. Massa, acho que eu não tenho mais. Vai curando a gente, depois você. Mas é, vocês. Então vira pra vocês e pergunta. São 6 criaturas. Então, como vocês estão? Estão melhores? Sim, sim. Estão um pouco relativamente melhores. E quanto a esse pessoal? Ele olha assim, então, tipo, olhando para as manchas no corpo dele se mexendo. Vocês percebem o seguinte, as manchas elas vão pouco a pouco clareando. Tá? Elas estão desvanecendo. Tem alguma... Como é que fala? Simetria, não? Tipo uma sequência, uma... tipo um padrão nas manchas? Não. Elas são totalmente aleatórias, não são simétricas, um lado então não está igual ao outro. E aliás, é até curioso, porque parece que um lado então eles ficaram evidentemente diferentes. Um lado em relação ao outro. Vocês conseguem notar que um lado nele, dele fica mais cheio de. De lado esquerdo do corpo do Theon, ele fica mais cheio de manchas negras. Foi o lado que injetou ou pode ser? Não dá pra deduzir isso, a não ser que vocês façam uma análise pra tentar saber. Não agora. Visualmente não dá pra saber. Acho que eu vou no só a minha mancha simétrica. Fica duas manchinhas no longo. 18. Pra mim também? Mais. O que tem menos PV? PV total ou PV atual? PV atual, né? É, acho que é você e o Griel. Ah, todo mundo, né? Todo mundo tinha um, né? Todo mundo tinha um, vocês não receberam curou, mesmo, não tinha mesma coisa. Curou você, alguns Griel, um pouquinho por causa da Lisbeth. Vai ficar eu, a Toph, o Griel, o Theo, a Levandra. Foi cinco? É. Vai curar o Marguinho, vai curar 18 do Marguinho, pra ele ficar feliz. Furou um pouquinho ele? É. Ok, ele... Ah, oh, obrigado. Eu estava precisando disso. Imagina. Eu achava que você ia falar umas 32 vezes. Hã? Eu achava que você ia falar mais umas 32 vezes. Por quê? Não, não, obrigado, não, não, obrigado, obrigado. Ah, tá, ok, ok. Não, não, obrigado. Não, não, obrigado. Pra quem não sabe, esse personagem é um personagem do meu primo. Virou NPC, claro. Cara, foi muito da hora, cara. Nunca eu esperava isso aí. Nunca. Pegou totalmente surpresa. Na hora que você falou. Na hora que você falou das mechas. Aí depois. Nossa, culpa dela, ó. Por quê? Ela que resolveu trazer a campanha antiga à tona. Então, eu falei, vou aproveitar. Vai ser tudo sempre um cenário só. Crossover, os defensores e vingadores. Se um dia vocês encherem o saco e resolverem parar de jogar ou forem quicados, vocês vão virar tudo no NPC. Bom, O quê? Tô contando pra ele o porquê que eu. Peraí, eu fui de quem? Eu fui de quem? Com quem? Não sei. Com o dragão branco, você falou? Teoricamente é com o branco, já que ele é manchado de preto e branco. Tu já nasceu? Já! A ovo nasceu. Olha outra merda vindo aí. Olha outra merda, as grandes. Bom. Gui, você escolhe essa coisa pra mim. Aquele talento que eu peguei, você lembra? É Vingança Decisiva. Aquilo é mesmo um crítico que sai? É, acho que a primeira vez que você atacar ele pode ser um crítico. Uma vez por combate, não a primeira vez, não é? Uma vez por combate. Uma vez por combate. Pensei que é a primeira vez que vai se atacar? Não, uma vez por combate pode ser. Pode gritar. Toda vez que é um combate. Só que é a hora que a crítica também vai. Todas as magias dela. Explode, cara. Cara, ele também explode, né? Bem, o Saif. Ah, nossa, obrigado por me libertar. Pra que lado que é a saída? Vamos embora daqui, né? Calma. Não aconselho. A gente está no meio da cidade da bruxa. É? É por isso que eu quero ir embora. Sim, mas você ia. Se você alguém te parasse no caminho, o que você iria fazer? Congelar? Eu acho que eu ia congelar ele. Ia tentar, pelo menos. Como? Você sabe do teleporte? Não. Ah. Mas são inúteis, né? Mas você fazer isso. Dá ponto pra um corpo de um sarroguinho lá fora. Raio de gelo! Ah, espaço raio de gelo no corpo. Ó, oh, tá fazendo quente drip. Tá fazendo quente drip. Tá. Quanto tempo você porém, Silerim, você tem uma grande afinidade com magia, tá? A Toph também consegue perceber. A Lisbeth um pouco menos. a Ciere, que andou estudando muito magia nos últimos tempos, ela consegue perceber também. Quando ele dispara esse raio de gelo, não é um raio de gelo, cara. É um raio de gelo muito mais forte do que o que vocês estão acostumados a disparar. Quase isso. Mas você não precisa de nenhum cajado, nem nada do tipo? Pra fazer isso aqui, não. Mas eu preciso do meu cajado e do meu grimório, que eles me roubaram. É, então, por isso que eu ia falar pra você proteger as sereias e os outros prisioneiros, enquanto a gente vai recuperar todos os outros itens. Exatamente. Dá a chave pra ele. Não, boa ideia. Toma, essa, eu vou soltando eles. Essa chave todas as cenas. Só não solta a cena do sul, que é a cena dos Genazes está presa. Genazes? É. Não vou soltar não. Então, na cena de leste e oeste, tem as sereias, você pode soltar. Tudo bem. Eu vou soltar todo mundo. Ei, me responde uma coisa. Quanto tempo você tá aqui? Ah, eu não fiquei contando, não. Mas já faz alguns meses. Ah, então você tem informações pra gente, então? Que informações vocês querem? Como a bruxa se porta, o ponto fraco dela, o que ela pretende... O que ela pretende? É fácil. Ela tá fazendo um exército. Exército de quê? De São Again. Sério? Mas ela uniu eles com os Merrows. Ela fez o quê? Não, uniu eles com os Merrows. A gente já sabe. A gente quer o lobo. O que é que ela tá injetando nas pessoas? Já injetaram em vocês? Ela pegou o sangue do destruidor de mundos. Ok. E tá injetando em todo mundo. Pra quê? Ela quer criar um exército mais poderoso. Ela injetou em vocês? Em mim, não. Por quê? Então nela sim. Mas neles sim. Teve alguma reação? Visível. Ela tá apontando pra sereias. É. Ele aponta pra sereias. Teve alguma reação visível? Quando ele aponta para as sereias, né? E aí ele vira e pergunta para elas no idioma aquático, né? Ele vai metendo aqueles guinchos agudos, aquelas vibrações das cordas vocais em frequência, né? Conversando com elas, né? E ele vira e responde para vocês, não injetou nelas não, injetou só nas outras. Parece que nenhum sobreviveu. Como você está aqui já faz tempo, como você conseguiu escapar dessas experiências dela? Eu não sei, parece que ela faz um tipo de sorteio. Por favor. Ela é aleatória, então? Mas mesmo em tanto tempo que você tá aqui, você não passou por esse sorteio ainda? Na verdade, ela tentou uma vez. Como que você fez? Eu consegui enganar ela. Eu congelei a minha pele. Ajuda a sua pele? Eu congelei o sangue na hora que a gente injetou em mim. Ah, interessante. É. Quer dizer que isso funciona. Eu congelei por baixo da minha pele, na hora que ela injetou, eu congelei e aí não penetrou na minha corrente sanguínea. Então é por isso que ela nunca mais se escondeu. Você já foi escondido. É. Ela ficou brava e mandou me prender até eu aprender a me comportar. Você aprendeu? Ainda não, ainda tava preso. Ele é engraçadinho, vai. Um engraçadinho? É. Por quê? É seu jeito. Não. Sim. Não. Hello. Não sou não. Valeu. Ok, pessoal, vamos. Ô, Jeff, dá pra dar corrida lá na rua? Tá. Tá tudo preso, tudo trancado? Tá. Ok. Vamos dar prosseguimento aqui, a... Tudo bem, meninos? A investida na bruxa? Aqui, puxa pela cadeira ali. Eu vou soltando todos aqui. Isso. Tá. Se protejam, se precisar, dentro das cernas e tranque por dentro. Como você não comeu direito na última sessão, ó. Aí eles não conseguem invadir. É isso. Moço chocolate. Uai, Emi. Na última sessão não conseguiu comer direito, hein, Pedro? Acho que é a melhor coisa pra você. Nossa. Muito obrigado. Eu achei bonitinho fazer uma mulher. É subornar o mestre. Subornar o mestre. Não é qualquer nível assim, né? Subnível. Que é outro nível. Só quero recuperar o que eu já perdi. Um nível tu não vai ter, vai ter surpresa agradável. Olha, eu falo pra você. A morte. A gente leva uma fruta, a gente leva uma maçã. Pra tentar ganhar nova. Capitão. O capitão abre a porta. Peraí, pai. Peraí. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. É o capitão que me dera arrebentar. Sem alguém. Então, entrou. Frustrado? Não. Nossa, ele gastou um slot da espada de nono nível. Pra curar a gente. Aí pra, da corrente pra curar. É, mono nível, gastamos seu desejo, velho. Não vê, não, eu falo, não usa desejo, tá mas você tá acertou e já é. Foi de nono nível? É, ficou de massa. Só pra constar, tem cereja, tem fruta, tá? Capitão, é fruta. Tem uma cereja em cima, então conta com fruta. Amor, passa a chave aí. Eu vou passar. Eu achei que já tava trancado. O capitão fez pick lock. É. Uma vez, olha, eu pus a chave, tá? E ele olhou, eu trancando. Aí ele subiu, tentou bater aqui e não abriu, aí ele viu a chave e foi morder a chave. Eu tirei a chave, cara. Filho da mãe pra ele, fudeu. É que assim, ele falou pra minha mãe, ele não tem mais nada pra fazer, eu sei o que acontece na casa, então ele vai aprendendo, né? É diversão do cara. Ele não tem vida social? Exato. Tipo, o que esse filho da puta tá fazendo ali? Ah, tem um negócio ali. É, por isso que eu não consigo sair. Filho da puta. Olha esse colega. Ele tem tempo pra pensar essas coisas. Com certeza. Eu vou ele assim, ó. Ah, mas acho que ele prefere. Eu Eu falei, mano, eu tô com raiva, não, né? Eu tô com vontade de ir desde aquele posto do Gilet Gourmet. O Gilet de banho de lá, Gourmet. Ah, Gilet Gourmet. Mas não quero a porra do Gourmet, cara, eu quero normal. Quer o gelinho. Gourmet, foda-se. É, foda-se, eu quero o gelinho. Quero aquele lá que tipo tem gosto de azul, tem gosto de laranja. Eu quero o gelinho azul. Tem groselha punk. E no final é tudo açúcar com água e uma corzinha, mas é bom, cara. Tudo corante. Mano, essa aí, o calor que tá, cara, eu procurei, mas não tinha mercado nenhum, cara. Eu não acho. Ele lançou em casa mesmo. Só tem aqueles industrializados, bom pra caralho. Não, tem isso que é bom, cara. Tem isso que é bom. Isso aqui é com bolas? Nossa, eu lembro, mano. Lá no Dorival, velho. Vizinha do Dorival, uma mulher vizinha do Dorival vendia gelinho, mano. Ele saía da escola e ia lá no Dorival. Lá. Pra eu subir lá no negócio do Dorival e ia lá comer gelinho, mano. Vem cá ficar comigo, filha. Eu acho que era 25 centavos, 50 centavos tá o bagulho, mano. Comprar uma sacola de gelinho, mano. Ficava... Tá bem machucada, né? Ficava ali na pracinha, perto do Dorival, tomando gelinho, mano. Ah, nos últimos... nas últimas horas, eu diria. Ah, tá terrível. Bom, o Serf, ele pega a chave. Que perdemos, só pra... O Thelma curou. A gente tá pelado, sem item, sem nada. A gente já perdeu tudo, já. Relaxa. Gastei um slot no nível da corrente pra curar todo mundo. Eu tava cheio de tridente, caralho. Ele passou uma informação. Descontei. Ah, ele não é tacas armas, tridente. Ah, passou a informação que vocês perguntaram. É, congelou o sangue dele e ainda não foi infectado. Quando, na hora que já tomou o sangue do Tarrasque nele, ele congelou pra não. Ainda passou pela experiência. Tentou nele. Ele conversou com as sereias que estão aí, elas falaram que não injetou nelas. Que as que injetou morreu. As que injetou morreu. Tá, teve mais alguma outra pessoa que foi pega pela bruxa e deu certo? Ela gostou da reação? Como foi? Não, fora os Sarroguém, não. Matou. Ela tentou comigo, tentou com algumas sereias, mas todas elas morreram. Essas aqui não foram infectadas ainda. É todo dia isso? Todo dia. E ela não tem pausa? Você não percebe se ela sai em determinada hora? Não, ela é louca. Falta que ele faz, né? Ela é louca. Você não conversou com ela nem nada? Você tá aqui há meses, não viu nada? Não, eu fiquei preso a maior parte do tempo. É o cara do Eu tentei conversar com ela, ela me mandou calar a boca. E tentou injetar aquele negócio em mim. E esses Sarroguém, eles são terríveis. Se você tenta fazer qualquer coisa, eles gritam que tá tendo uma rebelião e espancam todo mundo. E batem com a enguia. Ela é muito limitada. Os movimentos dela é muito limitado. Os movimentos de quem? Ela, bruxa? Ela consegue andar com... Ela é mais rápida que um tubarão nadando. E mais forte que um gorila. Ela já desceu aqui embaixo pessoalmente ou só o nome dos capangas dela vem aqui? Não, aqui embaixo ela nunca veio, só o nome dos capangas. Então essas informações é meio relevante que ele está falando. Só viu ela numa sala de experiência. Dela, então, né? A sala da tortura. Lá ela fica parada. Vou passar aquilo pro pessoal. Ok. Vocês já perguntaram o que ela busca para o experimento? Criar um exército de salgantes com sangue de tarrasca. No chão tem algum tipo de pedrinha, detrito, alguma coisa assim? Pedrinhas. Agora a gente quer fazer uma estrutura óssea. Vocês estão dentro de uma estrutura óssea imensa. Não tem nada que eu possa usar como... osso? Uma remessa. Alguma coisa pra arremessar? É. Tridente. Não, pequenininho assim, ó. Munição. Nossa, um pedaço de osso, faz chuva de osso. Eu queria achar um... não tem nenhum pedaço de pão, ninguém tem nada de pão aí. Todo mundo nu. Quais são os pontos da torre? Até as sereias, não tem... 6 curam 87. Inclusive o Sairf também tá nu. Eu queria fazer uma funda pra entrar mais 18. Mais 18 que ela usou como massa da dela. Palavra de curimassa. Ah, quando você tava aqui, você viu... 85. Falta 13 pra 100. Não, eu só ouvi eles falando agora há pouco. 85. 100. Eles roubaram as coisas de vocês também? 85? Ah, eu fiquei ligado com aquela runa de pedra. Posso dizer que eu tive uma ligação com o equivalente a um árvore? Né? Não. 106, então. Mas eu conseguiria detectar ela nesse lugar que não tem pedra. Tava com então 106. Você pode deitar. Tu posso entrar? Pode. Como, 106 como você ali, isso? Você tinha um de vida. Você tinha um de vida, 106. Eu quero usar o Ki pra detectar Ki, só que ao invés do Ki nela. Como utilizar a pessoa, você ficar transformado em localizar o objeto. Focar no Ki da pedra. No Ki, entre aspas, da pedra, certo? É. Seria um equivalente a localizar objetos. De quem? Tá. Que pedra você procura? Ok, você tem duas opções, eu deixo você escolher. Ou você joga com desvantagem, ou você joga com uma dificuldade alta. Sumiu também? Ele tá lá no sumé. A Nick, ela sumiu da primeira vez. Ela não afundou com vocês. Quando o Kraken derrubou o barco. Não, porque cada um tá usando um. Talvez ela não tinha voltado pro fundo. E o meu dragão sumiu. Não, sumiu mesmo. Eu não tenho outro Trupão Imortal como feiticeiro. Mas porque é oculto, né? Pra ele ser equivalente a localizar. Eu não tenho outro Trupão Imortal como feiticeiro. Ele pertence a nada e vazio agora. Tudo bem, mas você manteve concentrado pelo tempo suficiente pra... Ah, ele continua? Pra ele ficar permanente. Quanto que é? 24 horas, eu acho? Uma hora. Uma hora só? Uma hora ele fica permanente? Aham. Ele é permanente, né? Oi, cara. Eu quero jogar com desvantagem. Só que eu quero procurar o arco dele também. O arco dele tem a alma da mãe dele, né? Certo. É mais fácil um item vivo. Dois testes separados pra encontrar o arco. Tá. Talvez seja mais fácil. Então, primeiro pra procurar a pedra. Tá, tirei 16. Não consegue detectar, não. Tá, agora procurar a mãe dele. Eu quero usar o crítico. Ok, joga o segundo dado. 17. No dado? Mais? Sim. Mais 12. 29. Toff, você sente a presença da mãe do Griel. Cheio de dinheiro. Brincando. Muito fraca. Ah! Muito distante dali. Acima de vocês. Tenho certeza que ela tá na sala da bruxa. Na sala da bruxa? Não dá pra ter essa certeza. Eu tento então, na hora que eu tô localizando a alma da mãe do Griel, vou fazer uma percepção pra ver essa distância próxima da bruxa. Próximo da bruxa. Griel, se eu andar pra cima, eu andar pra baixo. Sua mãe tá em cima da gente. É uma bruxa. Talvez seja difícil. Não, acho que não esteja com a bruxa. Deve estar com algum dos alguém. Não, mas a distância é bem próxima. Deve estar. É, aguarda. Será? Alguma ideia de como importa se perder nossas coisas sair daqui? A gente vai ter que subir e matar eles. É, nossas itens são com os alguém. Pergunta: vocês estão conversando no meio do corredor se ele está boiando lá em cima, certo? Sim. Quanto dura a sua anti-life shell? Uma hora. Uma hora. Ok. Enquanto vocês estão conversando, você escuta sons. De criaturas acima de você. Ou a gente entra na minha cela. Só pra comentar, enquanto eu vou conversando, eu vou liberando todos os tridentes possíveis. Certo, tinham 11 soldados aí, certo? Vocês têm 11 tridentes. Só que quem precisa de arma pra atacar? Um, dois. Nossa, então, você tem 8 tridentes. Tem um com a Evandra também. Você tá com 8. Eu estou com 8 tridentes então. Possível de carregar. Eu acho que a gente poderia tentar sair daqui, gente. você escuta o som do sarrogando. Eu tiro meu corpo da frente de onde ele consegue ver literalmente, porque a barreira antibiga é 3 metros de mim. 3 metros de raio. De raio. Então, teoricamente, eu saio assim pra ainda ficar pegando no buraquinho, mas aí eles não me verem. Qual o tamanho do buraco? Entendeu? Ok. O buraco, ele tem 3 metros de diâmetro. Ok, vamos usar o... E o buraco, ele sobe em espiral. Eu faço uma emoção menor do chão e do teto. Como? Eu faço uma emoção menor, como seria o chão da torre, só que não é perto da visão deles. Então eles vão estar olhando como se não tivesse ninguém ali. Certo. É uma parede como se fosse o chão da torre. Como se tivesse tudo normal. É. Alguém aqui não foi desmaiado até aqui, se foi acordado? Eu desmaiei. Eu também. Eu só acordei aqui, né? Eu desmaiei também. Seria, qual é a dificuldade do teste? Que teste? Pra passar pela sua... Você não passa, se você é vivo, você não passa. Mas ataca, se quiser. Você ataca a distância, se quiser. Eu não tenho o saving throw pra fazer? Não, se você é vivo, você não passa. Ok. Vocês escutam sons de... Parece que são uns 4 ou 5 da rodinha. Eles chegam até a borda da entrada do andar da prisão. Tá? Eles não conseguem avançar. E começa a praguejar no idioma grotesco deles, tá? Quem tem primordial ainda não conseguiu entender, pode rolar um teste pra tentar entender. Você já conseguiu, tinha passado a última vez. Inteligência. O que estão falando, cara? Eles estão falando. O que está acontecendo aqui? Eu ouvi gritos, não consigo passar aqui. Mas tem primordial? O que está acontecendo? 23 já. 23? Você consegue compreender? Alguém aí sabe onde tem uma arma. Seus ouvidos foram se acostumando ao idioma grotesco deles. Assim como os do Griel. E o Saif também compreende o idioma deles. E incompreensivelmente, Theon, você também compreende o idioma deles. Você aprendeu o primordial. Só vejo coisa boa na experiência dela. Não, aprendeu só a rir, sei lá. Não o primordial, que é a Kwan. A gente aprendeu a cor? A cor é um diâmetro. Você consegue usar o primordial para entender o Akwan? O Akwan seria um dialeto, dialeto evoluído do primordial. É, eu escrevi aqui embaixo da primordial acônico, sei lá. Não, você precisa. Ah, põe aí que você entende. O diâmetro é alto. É como se fosse. É como se você fosse um paulista chegando em Minas. É, não, é só pra no futuro, vai que a gente cai no mar de novo, né? Ah, põe aqui. Primordial, aí entre parênteses. Aqui, você já sabe onde? Você já viu um vídeo da carioca entre parênteses, falando aqui um monte de gírias e você não entende nada? Já viu? Não. Ela falou um monte de coisa. Ai, chega pra aí, não sei o que é, bro, ai, não sei o que. O que ela tá falando, meu Deus? Caralho, mano, você curte coisa louca. Como te adoro, cara? Você tá normal, a chama o meu pai. Passa a Sakura. Com água. Seu pai tá lavando? Tá hoje, tá. Você não falou se era dentro do copo. Ficou Sakura com água. As instruções não estavam claras. Sakura. Sakura cedo. Ela não está mais comendo nem bebendo água. Cada 20 minutos eu. Acho que botar isso na geladeira. Seu pai tá até falando besteira. E é só meio que ele usa. Eu ia dando pra todo mundo, não tinha. A Xenon não tá tendo visão, né? Ou não? Como é que é? A Xenon não tá tendo visões, né? Não tendo visões. Tipo, às vezes ela fica parada, late pra algum lugar. Ou... Ela fica parada, mas assim, exaustão, eu acho. Não, é que minha cachorra, ela teve infecção generalizada também, aí, tadinha, nos últimos dias, ela começava, tipo, se assustar, ela parava do nada, assim, olhava pra alguma coisa, começava a latir. Não, não tá tendo isso não. Não é nada, tadinha. Bem, são roguentes. Vocês estão lá embaixo, vocês ficam na... Vocês ficam normais, né, porque o Silene fez a ilusão. E como vocês viram ele fazendo a ilusão, vocês não são afetados por ela. Tá? Vocês até seriam afetados por ela, mas vocês fariam um save throw com vantagem, então vou dispensar e vocês passaram um save throw, vocês conseguem ver sem serem afetados por qualquer ilusão, e vocês conseguem ver quatro cabecinhas surgindo no túnel acima. Eles põem as cabeças, eles olham, tentando entender o que está acontecendo, tentando passar, e não conseguem, tá? Celerinha, eles não estão interagindo com a sua ilusão, tá? Não estou tendo qualquer interação que denuncie que ela é uma ilusão. Então não vou dar direito a eles fazerem testes. Só um cover, tá, gente, aqui. É. Eles tentam, de todas as formas, passar pela sua barreira. Não estão conseguindo. Tá? E aí um deles vira e fala pro outro. E aí vocês veem eles saindo, se afastando. Ficam dois e dois vão embora. Um deles fala assim pros outros: fiquem aqui, vamos buscar o mago. E dois vão fugindo. Eles estão indo buscar reforços. O que a gente faz? Reforçamos, ó, toda hora, cada minuto. Ok. Sim, reforços mágicos. Reforços mágicos. Eu quero tentar pegar um tridente e fazer uma espécie de sai. Fazer uma espécie de sai? Comum. Quebrando a parte da base que sai os três. Metal. Você acha que eu vou virinho agora, pessoal? Eu tenho que mudar metal. Mas sai é porrada. Então. Não é corte. Sai, né? Aqui, ó. Não é. Tum-tum. Perfuração. É perfuração. Eu vi num vídeo de dos caras treinando, você bate com o sai do cara. Perfura. Não, ele. Como se fosse um cajado. Também, quando você bate com o cabo. Não, é mesmo batendo com a lâmina, mas é grossa, ela bate, machuca, não corta. É que tem uns que são ponta rombuda. Aqui, ó, cortei. Porque aquele lá era pra treino, não era uns que são ponta rombuda. Mas tem uns que são afiados. Claro, é tipo, tem aquele build de treino e não de ter. Tem uma espécie de um sai, só que ele tem uma haste comprida e uma cortinha só, não tem duas cortinhas. Aquele lá não é afiado. Porque falaram que é um dos maiores mitos da Idade Média, que o sai tem bate, mas não corta. Não vai, é grande demais pra cofre. Se for do tamanho. Também que é o tridente, ele é desse tamanho. Então não compensa. Então uns 25, 30 centímetros de largura. Faz um bato com o cabo. Você já é 23. Você pode usar como se fosse um bordão. Sim, vira e bato. Sim. Eu posso tirar tem dois lados. Tridente usa só é uma arma de monge. Arma, tridente é arma de monge, tem treinamento com ela. Cara, eu acabei de descobrir que eu preciso de funda. Eu tenho tridente. Você vai usar tridente, Gabriel? Vou. Você vai não atacar, não, né? Me ataca. Os dois caras aí? Então, fica. O que você quer, tá? Eles ficam o tempo todo tentando passar, não consegue, ficam olhando lá pra baixo. Eu tenho 8 aqui. Eu vou dar uma olhada pra você. Né? Gritando no idioma deles e não obtém resposta, né? Vocês respondem alguma coisa pra eles? Deixa eu perguntar, existe acúmulo de magia? Não. Eu queria atrair eles pra baixo. Usei meu último despedaçar pra colocar na arma dele. Porque lá em cima tem a bruxa e não tinha se preparado. Eu vou pegar, tirar um fio de cabelo meu e amarrar na base desse dirigente pra saber que tem o despedaçar. Você pode fazer uma ilusão de que tem só alguém aqui? Se você afasta, não passa de vez. Pedindo ajuda? Mas vai aparecer do nada. Ok. Serenito. É estático a ilusão? O maguinho. Qual que é o nome do maguinho? Sair. Tá bom. Yashima, Iga, Gura, Arigudu. Você podia ter modificado seu sotaque, né? Isso é de bebê. E eu vou fazendo a ilusão cada vez mais baixa, assim, ó. Vocês não descobrem nada. Vai descendo o nível. Até o momento que vocês estão, tipo, já... Vocês escutam eles perguntando: quem falou isso? Quem está aí? E eles começam a descer em direção ao solo. Bate na fazer barulho, pra pensar que é alguém de dentro da cena. Como se fosse alguém de dentro da cela chamando eles. Ok. Eles escutam um barulho de vocês batendo na cela, tá? Você faz só um piso, celeirinho de ilusão? É. Não tem parede, não? Sabe? É o túnel. É, mas tem que passar pro buraco, eles vão ver o lateral, sei lá, né? É, eles vão me ver. Não, mas tipo, eu tô descendo o túnel. Tô descendo eles. Mas só a parte de baixo. Não, é até a hora que vocês tiverem alcance. Meu filho sempre toca. Não, eu não vou te pôr. Ok. Eles vêm descendo. Vocês enxergam uma cópia translúcida do piso colada à borda do túnel. A entrada, a saída do túnel. É, a entrada pro túnel. É anel máximo, tá? Que não precisa depois. Eles começam a nadar pra baixo, tá? Conforme assim, ele vai se afastando, tá? Pra que lado você vai? Eu tenho que posicionar isso aí. E vocês veem esse piso ilusório translúcido descendo junto com eles, mantendo uma distância fixa em relação a eles. Eu consigo, por exemplo, assim, eu consigo ver da onde, por onde eles estão, quando eles estão descendo. Sim. Consigo ir para trás deles? Limitar a visão. Consegue. Deles. A visão periférica. Para trás. Não, pode ficar para trás. Tá, posicione-se aí, que as mãos vocês estão. Limitar a visão periférica deles. Onde que é o braço? No centro. Aqui, exatamente no centro. Aqui é o garfo, 3 isso, metros. 3 sim, metros. Bom, não, você não tá 3 metros. Põe dois quadradinhos pra um lado, dois quadradinhos pro outro e faz um losango. Pega um quadrado e. Vai ser assim, ó, pronto. Esse aqui é 2 por 2. É, vai 2 por 2. Ok. Eu estou aqui presumindo que eles estão olhando pra lá. Olhando pro Genasio, achando que é o Genasio. E o restante do grupo. Então, verdade, eu, chamado eu quero saber onde vocês estão e qual vai ser a linha de ação de cada um de vocês. Eu tô aqui atrás porque a última ação minha foi segurar o cara. O chefe tá aqui. Não, o chefe. Eu tô aqui. Pra cá por causa do Genasio. Porque eu fiquei segurando ele aqui com o touro. Eu tô pra cá. O chão é. Tem osso. Não, é o muro, né? Parede é osso. Não, o chão aqui. Tudo osso. Tudo osso. Tudo osso. Deus que está. O chão, inclusive, ele é meio poroso, porque vocês estão dentro do osso ali. O cara é meio poroso. É esse do mesmo. Qual poroso é? Mas tem não, o outro menino tá. Bastante. É como se ele tá pisando numa pedra fome, por exemplo. O suficiente pra eu apoiar o dente? Não, não tem nenhum buraquinho assim. A levanda correu lá pra fora. Onde que a levanda sim. Tá? Nesse canto aqui. É aquele período que é assim. Tem um outro lá que você consegue encaixar o tridente. Então, Jeff, eu vou conversando, querendo ou não. Encaixa o tridente. Pra fazer isso em que lugar? Calma aí, deixa eu ver. Eu tenho que estar bem perto do túnel pra estar enxergando lá em cima. Então aqui tá bom? Pela estrutura, tá. É como então, se... Então quanto atrás de você, tá? Minha aqui? Qual que é a ideia? Essa parte era maciça e foi cavado pra fazer os cômodos? A gente tava reunido ali, que isso. Se for longe, isso. Eu quero, você tem que ficar longe. Suficiente pra não ter que ficar baixando pra pegar sua os barreira. Presentes. Eu quero só focar a mão pro lado, pegar e bloquear até a gente. Como é que é? Eu quero. Vocês estão embaixo, vocês estão em cima. Pôr a mão assim no tridente, já levantar e jogar. Tá nadando lá em cima. Ah, tá, então tanto faz. Sim, metros, eu né? Eu 3 metros. Você vai deixar só apoiados ali pra você isso, pra sacar o... rapidamente. Isso. Ok. Nossa, faz 84 anos que eu não preparo magias novas. Isso vai acabar. Pronto, nós estamos assim. Vocês estão assim. Tá, pega dois sarro alguém. Pega dois sarro alguém. Põe eles descendo. Com as costas viradas pra essa direção, pra direção norte. Tem tá? As costas pra cá. Tem dois vídeos novos aí. Isso. Quiserem colocá-los no alto, uns corais. Se não quiserem, não tem problema também. Foi eu, tá? Tá. Piso do celeirinho, piso ilusório do celeirinho. Rente ao teto. Tá? É o máximo que dá. O Theon tava observando, o Grel também foi observar a estrutura. Tá? Vocês estão prestando atenção no disco flutuante do celeirinho, na ilusão do piso, que vem descendo. E vocês acabam prestando atenção também nessa estrutura. Tá? Essa estrutura que vocês estão é uma estrutura óssea, tá? Meio quitinosa, toda porosa e dá a impressão de ser a parte macia, tá? Que é o interior desse espinho gigantesco. Tá? Vocês estão olhando aí o diâmetro dele? Eles calculam que ele tem mais ou menos isso aqui de altura. Chutando, deve ser até um pouco mais. Tá? O ferrão inteiro, tá? A torre. Tá? Um pouco mais do que isso aqui de altura. Tá? Então, para vocês terem uma noção do tamanho que seria esse destruidor de mundos da Asp, calcula que o tronco dele é mais ou menos o tamanho dessa mesa inteira. Com relação às miniaturinhas de vocês. Ah, tá. Agora faz isso. Entendeu? Vocês são aquelas coisinhas. O tronco do Tarrasque é isso daqui. Essa mesa inteira. O tronco. Tem a cabeça aqui pra frente ainda. Rabo lá pra trás. Dá pra fazer uma cidade. Fazer uma mini cidade em cima. Exato. Ok, vocês não falaram pra mim quais são as ações de vocês, só o Brião me disse. Ah, é, você falou que tava descendo, né? Tipo, tem uma posição muito longe. Essas vezes? Sim, são 10 metros de altura. Todo 10 tempo metros? Tô... É, 10 metros de altura. O Jeff. Então, todo tempo prestando atenção na conversa, mas não tem problema pra ver a reação do Genásio, não tá tentando rombar o portão, rombar a jaula. O Genásio, você olha lá pra dentro, ele tá quieto no canto. Tá. Agachado no ponto. E aí o piso ele vem descendo, tá? Assim, deixa eu tentar completar o raciocínio que eu tava falando. Vocês notam que essa estrutura foi esculpida no interior mais macio desse espinho do Tarrasque. Porém, esse interior mais macio é extremamente duro ainda. Não é o espinho do Tarrasque. E vocês notam que essas paredes elas foram esculpidas com um esmero absurdo. Tá? Todos os cantos eles são perfeitamente esculpidos. O teto ele é lisinho, retinho, com exceção da porosidade natural do negócio. O teto ele é planinho, perfeito. Tá? Pelo pouco que vocês conhecem dessas criaturas, vocês sabem que elas não têm habilidade manual para criar estruturas desse tipo. É a bruxa que fez. Possivelmente a bruxa poderia ter feito isso. Uma pergunta meio idiota. Você é um osso, é comum que o tempo que ele se renova vai se deteriorar. Dá pra saber quanto tempo essa estrutura está sendo construída? Por acúmulo de sujeira, acúmulo de fungo, coisa do tipo? Não tem acúmulo de sujeira. Não tem. E muito menos de criaturas vivas, fungos. Algas, nada. Ela manda limpar com frequência. Deve ser tão profundo que não nenhuma. Nossa, é diarista. Nada vive ali. Sabe o que eu pensei? As vidas mais simples, elas não chegam como ali. Agora eu tenho porque se ela tava tirando base, se ela fez um negócio com a ponta do vento, acabou o dentinho, foi coisa rara. Imagina pra acabar essa porra. Você é mais ou menos. Não teria como aumentar essa porra. Exato. É uma construção que não é simples de se esculpir, principalmente se esculpir à mão. Então, algum outro método deve ter sido usado, vocês deduzem. Quanto tempo foi que as pegadas. O Guilherme não conseguiu determinar a idade das pegadas, né? Sim. Eu não lembro. Você chegou a saber quanto tempo as pegadas tinham passado por ali? Mas é coisa de um ano atrás. Eu acho que descobriu sim. Faz tempo, porque pra ter construído isso aí. Faz tempo. O Saiu de Itaí há meses. E agora vai se explorar. É quando bom, essa estrutura construída dentro é uma obra de engenharia magnífica. Quando nós entrarmos, já tem a minha ação. Tô pensando em fazer uma prisão da justiça em massa. Você vai prender o grupo inteiro? Através das correntes, eu quero fazer tipo uma rede no chão. E aí, quando eles entrarem nessa área, aí eles fazem o teste. Se não. Rede de pesca? Isso é normal de fazer? Não. Não. Vou dar uma ficha preta. Será que os caçam alguém? Tinha uma magia. Parece que o mar está pra frente. Eu não lembro quem que tinha. Isso já nossa. Faz tempo. Oh. Tinha algumas coisas do chão que limitava bastante eles andarem. Era a minha, era os tentáculos. Isso. Bom. Seria bom. Já que estou entendendo só alguém, e acho que algum de vocês também. A gente pode prendê-los e tentar extrair informação deles. Eu vou tentar prendê-los com a corrente, mas fiquem preparados se algum conseguir fugir das correntes. Tá, mas esquece que eles já chamaram reforço, eles estão vindo. O piso passa da altura do teto e entra na câmara onde vocês estão. Seguido a isso, vocês veem as duas cabeças entrando na câmara, olhando ao redor. A ilusão do piso. Impede que eles consigam enxergar vocês, tá? Mas imediatamente quando eles entram na câmara e eles olham ao redor e veem que ao redor tem o piso, ele tá rente ao teto, né? E que ao redor tem um espaço vazio da câmara inteira, eles não conseguem compreender o que tá acontecendo. Eu uso zombaria maliciosa neles. Venham, nos visitem. Estamos pedindo por suas ajudas. Primeiro me informa a CD pra passar na sua ilusão. Ah, CD demos a 1? 22, né? É, 21. Tô sem o roubo, 21. Ok. Inteligência. o que você fez, sabe, nesse vídeo? Zombaria maliciosa na cabeça deles. Venham, venham, estamos esperando por você. Pedimos por ajuda. Não, eu tô zoando, eu não zoando. Não, só... É teste de sabedoria. Se já foi todo, né? Deus. Tá jogando dano já? Qual a dificuldade? 21 também. 21 também? Deu 11 de dano psíquico. E ele tem desvantagem no próximo ataque. Certo. A voz sombria espectral do celeirinho entra nos ouvidos e nas mentes deles. E o telefone toca. Alô? Ah, senhor, Alô, alô, eles têm. Muita gente já perdeu o que eu disse. Onde está o livro de magias? Tá na minha. Ele é alguém que tem mais sabia, né? O mago do grupo. É. A gravidade, né? O que sabe mesmo tá mais pesado hoje. O chão vai empinar, eu. É. Mas ele só foi lá, os gordinhos de peso mesmo. Esse grupo magrinho ficou pra lá, os gordinhos ficou pra cá. Aí, ó. Eu acho que o peso não tá aqui. Já pensou em usar duas cadeiras? Eu acho que o trono de ferro. Pega um monte de terno ali, de parra. Amianto. Se fosse um trono de pica, você nunca ia sair daí. Quando os soguinhos estão descendo, eles olham ao redor e eles falam: Briel, Toph e Theon, vocês compreendem? Isso aí eu compreendo também. Mas o que está acontecendo? Tem uma placa de piso aqui próxima no teto. O que é isso? E aí eles ouvem a voz do Celerim, maleficente nas mentes deles. E eles... O que é isso? O que eu estava falando? Vocês veem... Você, principalmente você que está lá no alto, você vê eles se contorcendo de dor e desespero com a voz do Celerim. Como eles passaram do outro lado? Eu fecho o buraquinho de novo. Ah, vai... Não, calma. Isso acontece no momento que eles põem as cabeças para fora. Eu só estou olhando aqui, só. Tá? Coisa de 1 metro aproximadamente. É que o piso desce, eles põem a cabeça, começam a olhar e sentem essa dor absurda que o Celerim infringe a eles, tá? E aí eles começam a buscar uma saída daquela placa de piso que tá bloqueando a passagem deles, que eles não compreendem como tá ali, tá? E eles vão buscar uma passagem pra sair dali. Eu vi eles que não eles conseguiram enxergar através da ilusão. Eu vi que eles estão buscando isso. Viu. Então eu faço assim, tipo, vai sumindo lentamente assim, um quadradinho, pra eles passarem. Pera aí. Pra que lado que eles vão olhar? Um é norte, sentido horário. O telefone tá tocando mesmo. Não, é o despertador. 2. Nordeste. Então, talvez eles vejam se... Então eu faço acidentalmente, assim, ó, uma parte deles não se desfaz ali. Uma setinha. Vou jogar um stealth aqui. Tirei 20. Você tem vantagem. Porque eles não estão te vendo. 25, então. Então é 30. Quanto você tirou? Joga com vantagem, isso aí pode jogar com vantagem. Pode jogar com vantagem. Embaixo do piso. Vocês estão, tem todas as vantagens do mundo contra esses dois aí. É doença, né? 7. Eles viram na direção nordeste, tá? Sem perceber você, eles vão nadando para sair do piso, quando o piso subitamente começa a se abrir. O que está indo em segundo, ele cutuca a coxa do que está indo na frente. Olha, abriu um buraco! E eles começam a voltar e descer pelo buraco. Inteligência 2. Descer pra gente. Hã? Descer pra gente. Descer pra vocês. Quando então, vocês veem as cabeças deles atravessando a ilusão mágica criada pelo celeirinho. Alguém vai fazer alguma coisa? Eu tô preparado, tô lá, só esperando, tô correndo. Yeah. Ok. Eles atravessam e veem vocês e eles estão surpresos. O assassinate. Diga, Leão. Estou surpreso, ela tá aqui. Assassinate. Joga iniciativa. Porque eles já olharam todo mundo. Eu ia chamar a atenção deles, mas tudo bem. Não, eles estão surpresos. Você tem... A gente tem um turno antes deles. A distância que eles estão? Quase 10 metros de altura. Com 9 metros eles estão. Acabaram de desaparecer então. Mas eles estão na direção nordeste. Quem tá no nordeste? Na hora que eles mergulham, tá? Aí tá aquele piso ali. Eles mergulham, caramba, não dá pra passar. Eles vão pra direção nordeste. Aí o Celerinho abre o buraco, eles voltam e enfiam a cabeça. Na hora que eles enfiam a cabeça, eles se deparam com vocês. E aí vocês têm direito a agir porque eles estão surpresos, né? Ah, a minha deu de boa, deu 29. Caramba, Celerinho. 11, então 11. Parece que temos um empate. Que ruim, então. É, você ganhou, então. O Grial também tirou 11? A minha deu 9. Não, deu 29 no Grial também. Eu achei isso, deixa eu ver. Quem mais? Quem mais? Olha as iniciativas. 12. Deu 28, Grel. 28, Grel. 5, Toff. Caramba, gente, hoje vocês estão ruim nos dados, hein? Quer que eu ataque com a minha Fandra? Pode jogar. Ela tem vantagem, né? Ela tem mais 10. E vantagem para o Ranger. Vantagem? Sim. É o Ranger novo. Sim. Tirei um 20 natural aqui na minha iniciativa. Opa, isso é bom. Deu 13 no dado da minha Fandra. Tem mais 10, 23. Que vai fazer mais matar o 23 da Levanta. Quanto deu a sua série? 22. Quanto deu a Levanta? 23 da Levanta. E a Lisbeth? 8. 8. Você tirou quanto o dado? 19. Minotauro. O Minotauro tá com vocês, é o Antônio? É. Nossa, isso é legal. Virou gols, mano. É, sumiu. Não voltou mais. Não, mas você tinha falado que tinha uma gosma onde... Ah, não, mas a gosma é o sangue do Tarrasque. Sim, tem uma gosma lá em cima, no altar. Qual foi a iniciativa do Antônio? É 17. Isso foi bem, né? A experiência deve ter dado certo, né? Porque ele voltou. Ou não. Ou muito errado, né? Nossa. Sarro again. Derreteu o cara. Deixa eu ver a iniciativa do Sarro again. Vira o pozinho do Urgot. Ok. Mas tem mais dois. Funcionou bem. Tiraram 19. Certo. Vamos tirar esse sininho daqui. Meia-noite. Selenim. Ok. Eu uso amigo em mim mesmo. Eu tenho vantagem em teste de carisma contra um dos Salagens. Ok. Venha, estamos pedindo por ajuda. Estamos aqui morrendo. Nos ajude. Fazendo uma atuação. Joga. Pode mandar comigo lá no ovo. Ok, tem vantagem. Depende do galo, peraí. Ok, deu 36. Pode ir. O ovo fechado ainda. GNT, né? Oh, meu braço está reagindo. Ele olha aflito pro outro, olha pra você. Droga, experiência da Branca e as Negras. Temos que levá-lo pra ela. Espere, espere. E já vai em direção a você. É, eu vou deixar. O outro pega e fala: não, seu estúpido, é um prisioneiro. Ele tá indo na sua direção pra te ajudar. É, esse foi meu turno. Ok. Quem que é agora? Grial? Grial. Bom, ataque bônus, ataque de ordem. Vou 3 ataques. Não, 2 e 1 no outro. Não, a gente vai conversar com os Hogging. Entendeu? Cara, deixa a gente ir embora. Eles, foi mal, pode. Pede informação pra somente as armas, filho da mãe. Vai vir o bruxo, pronto pro bruxo. Vale um isso. Tá bom. Vale um isso. Tá bom. É amigo meu, ele é amigo meu, ele pode me falar. 20 e alguma coisa no primeiro ataque. Acertou. Preguiça de somar. Será 16 pros dois. Tá. O legal é que meus amigos podem bater você nele. Se eu não bater, ele ainda é amigável a mim. Não, beleza. Acertei os três ataques. É uma rebelião, eu não participo dela. Eu sou arquiteto, a rebelião. O tridente é um D6, né? É. D6. Pra arremessar, sim. Não dá pra arremessar com a luta. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vai piorar a situação. Você pode matar um dragão. Vai dar D4. Vai arremessar com as duas mãos. Mas é com uma mão só. Uma mão só e sem fazer assim. Só. E você tem que mirar o alvo mais longe, não o que tá perto. E na hora que ele baforar, é só você pegar aqui, ó. Por quê? Você viu na hora que o dragão ia caiu o bagulho aqui e saiu fogo, tipo, dentro. Eu acho que foi isso que matou o dragão, não foi a lança. Se tinha tomado 11, já ia morrer sangrando também. Mas ainda tem um dragão enorme aqui com o líder, porque o rei da bichinha. Então, 4. 4, 3. Porque tinha 8. Um tá com magia. Joguei 3. Certo. Sobraram 4. Eles estão descendo, né? Um deles abobalhado, embestalhado com o celeirinho. E aí vem aqueles três tridentes. Ficam no peito deles. Um deles fica com um tridente fincado no peito, o outro na barriga. Começa a espernear de dor. Né? Nadando com dificuldade. Começa a afundar lentamente na direção de vocês. Mas tem somente um deles. Deixa o outro. Quem que é? Vamos fazer isso com o mago. O mago já está vindo. Não tem a Levandra? Isso. É agora, hein? Se prepara, que agora vem 100 de dano. Siri, escolha direita ou esquerda? Eu gosto da esquerda. Deixa. Petralha, deixa eu abrir. Então, da direita é meu. Eu não sei qual que é. Me empreste um desse, Avatar. Pega um tridente. Ela vai nadando em direção a ele. Avatar, era só que me faltava. Ele está surpreso. Tá. Bom, eu acho tenho. Que... Sneak Attack? Com surpresa? Mas aí não tem finesse. Ah, é, não tem finesse. Mas ainda é crítico. Eles usam como... Ah. Não, ok. Vai atacar. Vai com o tridente, com as duas mãos. Claro que sim. Vai ficar furando, né? Vai ficar no normal, mas um... Dois com vantagem, dois críticos se acertar. Quando aprender esses dois, se o mago vier, vai perguntar e os dois falar que tá tudo de boa com o mago. Não, o mago veio dois, foram dois lá embora pra destruir a barreira. O que a gente pode fazer? A gente pode. Alguém se transforma em um neles, né? Faz uma magia de Sparse. Assim. E a gente consegue andar com eu posso transformar dois. Tudo nós em Salagens. Ah, isso seria bom. Eu acho difícil saber que tá tudo estreito aqui, porque a gente tá fazendo um barulho do caralho. Se a gente vira os caras que a gente matou. A torre explodiu já. Então, vamos ou como é que tá? Primeiro, não, quilo. Certo, o segundo. Os dois são críticos, D10, D8. A gente pode fazer assim, se ele pode transformar a gente nos que a gente matou. Que eram os caras da guarda, a gente fala que aconteceu alguma coisa, a sala explodiu. E a gente fugiu. E os caras fugiram pelo meio da cidade. Ah, a sala explodiu. Provavelmente algum ataque de fora. Vieram dois aviões. Seria. Olha, gente, hein? Duas enguias, dois peixes com enguias. Explodiu no fundo do mar. A gente pode corrigir. É 11 de. Onze de Gorade. 11 de Luna Luz. Mas ainda acho que não podia dos prédios, hein? Não tem enguia nenhuma, não. No baixinho. Mas você não vai ver se é o solo game. É só 33 de dano no mais ferido. Só mais ferido? Só. Mais ferido. Só 33 de dano. Não teve ataque furtivo. Não tem finesse a arma. Você vai transformar todos nós em solo game? Não, quando a gente for entrar na torre. Morreu? Hã? Morreu? Não morreu. Como não? Não morreu. Não tem de vida. 60, assim, mais ou menos. Você tomou 62 de dano já? Ele tem 63 de dano. 62 de dano, mas ele não morreu ainda. Então tem mais de 60. Deixa eu conferir. Não morreu, ué. Não morreu, não. É forte. Agora... Ela é forte. Ela vai nadando em alta velocidade com o tridente, né? Empala ele, dá duas tocadas certeiras no peito dele. Joga de volta! As tocadas cruzadas assim. Gira o tridente e acerta o outro. Você não vai jogar de volta? Olha, ela tem ataque de ordem também. Tem ataque de ordem. Mais um crítico. Ela tirou três críticos já. Pra bater só no da esquerda. Não, ela bate nos dois. 24 de dano nesse segundo. Eu acho que sim, deixa eu ver. Não podia falar na bolsa. Não, tá vivo. Tá vivo melhor que o outro. Agora o primeiro que ela acertou, né? Ela dá duas estocadas assim, girando o tridente, cruzando os golpes, tá? E quando ela gira o golpe, ela gira com o tridente ainda saindo de dentro dele. Então ela vai girando assim, vai rasgando assim dentro do Sarogan. Ele fica extremamente ferido. Vocês veem aquele sanguinho meio escuro boiando ali no, na água e pesteando a água, turvando ela, tá? E aí ela sai da frente dele e abre espaço pra vocês e fala: vamos, ataquem, matem-nos. E é a vez do Tassir. Eu quero ver como é que é o estado de vento. Essa é a última. Carry love. O que mais fraco? Ô Jeff, seguinte. É, primeiro só, como eu não me movi, eu quero me esconder. Não deles. Ver se mais alguém. Certo. Entrar no meio dos ossos andar. É. Pode se esconder. Por favor. Tem mais 10 no teste, não? Essa aqui é a ideia. Eu não vou tomar ataque se chegar depois. Não, sério. Calma, tô procurando a magia. Mas agora? Ó, oh, que magia. Quer tomar um D4 de dano? Que magia. Sim, você pode dar sharpshooter arremessando. Eu acho que é o fim. 30 mais de dano essa. Porque o arma de arremesso são zerados ataques à distância. Oh, yeah. Tem falado de magia. Não, é range de ataque. Ah. Achei. Eu acho, né? Não, bem forte. É range de weapon attack, mas é um. Criatura saving throw de força ou empurrado 15 feet away. Eu vou fazer isso. 7 Pra jogar eles na corrente do Theo. Pra o quê? Pra jogar eles nas correntes do Theo que ele pôs lá embaixo pra prender. Ok. Sim. Ok. Saving throw de força? Isso. Qual dos dois? É uma criatura só? É uma linha, né? É uma linha. Dá pra pegar os dois? Dá, ô! Não, leque de 9 metros? É, não, é linha. De uma corrinha. Linha de 3 metros. Dá pra pegar os dois. É, uma linha de 3 metros, vou pegar os dois, não dá. Dá pra pegar os dois. Não pode, é rente ao teto. Você nada então, rente ao teto, ficando acima deles, entrando no túnel e disparando aquela rajada de vento. É. Tá? O vento, vocês veem um turbilhão se formando na água, um roda-moinho descendente indo em direção ao fundo da prisão, onde vocês estão, tá? E extremamente forte, isso com a dificuldade 19, save de força. Vou botar com esse convívio aqui. Não, você tem vantagem. Save de força. O que está menos ferido, tá? Está em melhores condições. Ele consegue resistir nadando freneticamente para cima, tá? E o outro que está mais ferido de todos, ele vai com tudo e se choca contra o solo. Joga um D6. Um D6 não, um D4 de dano, porque a água amortece. Joga um D4 de dano nele. Ele tá mais frio, bastante beleza. Dano, hein? É bom, 63 de dano. E ele se choca contra as suas correntes. E elas podem aprisionar. Sem teste? Teste de destreza. Que teste de destreza, certo. Acho que foi a desvantagem, já que eles foram empurrados. Não é uma desvantagem. Só falando. Qual que é a dificuldade? 21. Ainda bem que é 21, porque ele falhou. Eu posso bater com 21, né? Ainda bem que foi com desvantagem. Eu posso bater com 21, né? É? Posso? Se for bonus action. Ah, tá. Não. Vocês veem ele se chocando no solo, e aí vocês veem emergindo do plano etéreo, do plano astral, correntes. Essas correntes vão fechando. Vão fechando e abraçando, envolvendo e prendendo ao solo. Eles falaram por mais 10? E não, não foi mais 10. Ou 10. Também não. Não foi 10 ou mais. Que é desintegrar o cara? Não, paralisar. Eles só estão restraining. Ah, mas já é o suficiente. Mas já tá. Você tá poder usar magia também. Tá. O outro, o que tá em melhores condições, ele fica lá em cima, tá? E ainda querendo descer pra ajudar o celeirinho. Por que não veio com água então, porra? Por que não deixou a magia ter que levar ele mesmo? É o boost, né? É o que a gente fez. É um litro, pô. Agora eu só vou. Hã? Agora eu só vou. Não, eles estão surpresos. Agora é a gente, agora só. Não, a Nisbet já foi? Não, Antônio. Ainda não. Depois do Antônio. Antônio, os caras estão nos tridentes. Quanto você deve ser no chão ainda, Grel? Ah, você deu tridente pra todo mundo, né? Você deu tridente pra todo mundo? Não, todo mundo que pediu tridente, acho que foram os três que pediu tridente. Mas tem três no chão. Porque foi o que nos lançou. Não, o Antônio ele faz diferente. Ele vai ali com tudo. Com a cabeça em direção a ele. Pinata! Não, eu falei pra Nisbet, pro Murray e pra Nevandra. Perfeito. Ele vai com tudo em direção a ele. Crava os chifres nele assim, com violência. Ergue os chifres e joga ele pra trás, pra baixo, em direção a vocês. Tá? Ele tomou mais 8 pontos de dano. E ele vai despencando. É arremessado na direção de vocês, ele vai indo lentamente porque a água amortece. Depois do Antônio, se é o Theo. Theo Leaders. Ah, o Theo prendeu. É, eu prendi. Essa foi a ação dele. Essa foi a sua ação? É. Só essa? Bom. Vamos conversar com ele? Mas. Mas não era só esses dois? Tem, só esses dois, mas não tá solto ainda. Só prendeu um? Só prendi um. Só prendeu um? O outro escapou da nofata que juntou. O outro não foi arrastado pra lá. Mas é que tá nadando em direção a mim pra me ajudar. É. Tem pra ajudar o Silêncio. Ok. O que mais, Theon? Ah, não posso fazer nada agora. Foi? Depois do Theon é? É? É o Murray. Eu vou guardar. É outra ação isso. Vai guardar ação? Tem outro vivo. Isso foi eu. Vou ter que arremessar o bagulho pra acertar ele, mano. Você pode nadar até lá. Então vai. Você tem movimentação livre. O Oceano concedeu isso pra você. Pergunta se você pode fazer ou não, Rafa. Não, eu já fiz. É a ação preparada que eu tinha era aprender eles. Era uma ação. Existe uma ação. Ele gasta a reação pra fazer a ação dele, então ele gastou os dois. É. Então, tem a bonus action se quiser em movimento. Cuidado. Tem que fazer então. Não, o cara tá preso na sua corrente, tá? Oh, meu Deus. Já caiu? Se você anda. Bônus do tridente, qual que é o bônus de ataque do tridente? É sua força, mais sua proficiência. 7, 10, 17. Acerta. É 16, você acha. Então, o tridente é D8 ou... D8 duas mãos, D6 uma mão. sabe, eu amo ele. Coitado do meu, eu não consigo. Pode ser destreza. Não preciso de uma arma de destreza urgente. Não dá pra fazer. Arma de destreza é só arma de distância. Não, uma espada curta. Cadê uma espada curta? É, a gente vai pegar agora, quando a gente vir pra na armoria. Eu posso congelar essa porra, porque se for bater, cara, eu vou ser tipo. Com força zero. Aí eu nem com arma eu posso bater, eu tô com força 3. É menos 4. Tem força 10, né? Zero de força. Agora, esses 3 tem 24, né? A adaga, a rapieira. Tudo que eu não tenho aí. É, tudo que eles não usam, né? Porque eles só usam arma de força. Mas, gente, bastão no Chaco podia ser destreza, não força. Ou seja, se rola e bate. No Chaco pode ser destreza, mas. É que no Chaco nem existe no nível normal, é. Você pode dar refluxo numa arma. Quando eu vi um vídeo de um cara tocando bateria com um chato. Ah, eu vi o cara jogando um LOL com uma bateria do Rock Band. Porra, aqui. Ah, eu vi. Pô, que ele colocou os quatro negócios da bateria com as quatro habilidades. Igual que ele é mouse e batendo. É. Nossa. Eu vi um cara, ele jogou de Alistar com. Não sei se era uma banana ou era uns drumzinhos, tinha dois. Como? Eu tinha que coisar pra fazer o call dele, WQ. Não, eu aqui tô pra fazer o QW. É, um bogo. Isso, você viu esse também? É um cara mó famoso, Box. Ele jogou mal com controle de Play 4? Box é quase. Mas será que é legal? Você já virou aquele negócio do jogo? Aquele vídeo do cara que jogava, o cara jogou somente pra cima e tava um papo de curta, viu? Mano, cara, os caras tá segurando ele em pé, assim, na frente do palco. Alguém jogou um copo de cerveja lá no meio da plateia, o copo voou, aí depois pegou, tomou e jogou um copo pra trás. É o Ronaldinho dos copos. Tem dois, e pior, tem dois ângulos esse vídeo. Não é a montagem. Não é a montagem. Ah, o livro também tem isso. Acho que é isso. Breno, você tem jogado? Tem? De me ajudar a arranjar, que era o level ouro, ouro só pra pegar a skinzinha vitoriosa desse. Você tá flex, você tá o quê? Flex eu não sei, acho que eu tô prata também. Só dá pra gente jogar flex. Mas é que eu não jogo o ranqueado. Então só dá pra gente jogar flex, porque sério? Eu tô platina 3. Ah, então eu vou jogar um pouco de ranqueado. Ah, eu tô no time lá de Bauru, da Unesp. Time de Bauru! É que eu não jogo, eu só joguei duas MD10 na vida. As duas da Fox só no 2 Flex. Uma vez por ano. É que me estressa, ah. Ranker. Só que hoje, pelo menos com suporte, é bem difícil eu perder. Só que eu tô treinando solo lane também, porque. Né? Joga pra zoar, mano. Vou jogar muito com a Irelia, mas porra, é muito difícil. Ela é bem fácil de morrer no começo. A lane phase dela é uma desgraça. Tem que ficar upando o W, Gabi. Eu upo o E. O E e o W. Porque o W é o que dá o sustain. Pra você não perder nenhuma troca. Fica só o dividendo. Eu gosto bastante do E porque vai aumentando a duração. E tipo, vencer a troca é só com o E, praticamente. É, no começo. Você tá com o Fulgor ainda? Então, se eu upo o W, depois eu upo o E, né? Eu upo o E no começo. Na nível 2? É, se eu upo o E, depois eu upo o Q no nível 3. Você ficar trocando o Fulgor. Se a lane tá muito difícil, eu upo o Q no level 2. O E no primeiro e o Q no level 2. Que aí eu vou, farmo, saio. Vou, farmo. Eu fiz isso com o Shogar, que tá. Nossa, o Shogar tá muito chato. Recupera muita vida. Ah, isso é normal, tá? Só que, nossa, ainda bem que ele tem muita vida, porque aí o E é totalmente eficaz pra ele. Porque na troca eu sempre fico com menos vida, aí o E... Tipo... Mas é percentual. Hã? É percentual. Então, mas ele sempre vai ter um percentual de vida a mais que eu. Não, depende do seu dano. É, você tem que deixar ele dar o primeiro ataque, aí você estuna. Não, é o ataque básico, E. Aí eu outro ataque básico com Fulgor. Aí eu, isso já ativando o W, claro. Aí fugir o Q. Hã? É. Às vezes eu uso o Q só pra dar um burst. Não, se você tomar um small damage e jogar pra cima, assim eu uso o Q pra voltar. Mas às vezes quando eu sei que eu vou vencer a troca, eu já uso tipo os três, dá um burst, tipo, bastante. Mas acho que ele não vai dar pra subir ela, não. Ah, depende. Embora ela tá no tier 1, né? Ou tipo, quase god, é. Tem que usar o ult dela pra você ficar trocando o Fulgor. Eu só me dou bem contra Riven, contra Tryndamere. Você vai te jogar pra subir. Mil de dano na ult. Mil de dano verdadeiro. Flecha. Acho ridículo isso. Você faz a placa gargomítica, fica com 12 mil de vida. Silencio, aí tava treinando com o Jarvan também, mas... Ah, o Jarvan é bom. É até 25 mil de rolo. Até 25 mil. Você faz a Titanic e faz um item de um Black Lever, penetração. Depois tem que fazer tanque, não tem mais dano. Ah, eu começo sempre rushando Hidra Titânica. Se tá uma lane mais fácil, eu faço Hidra Raivosa, mas... Você pode jogar Jarvan Mid, Draktar, Yoms e Hidra Raivosa. É que eu gosto de pensar no futuro, assim, aí eu não quero oferecer só dano, sabe? Ah, é que tipo, você pegar o Jarvan Mid, é pra dano. Você tem que botar o dano. Ah, eu pegaria um Talon, então. Ah, depende do matchup. Irelia mídia funciona também. Não AP, eu não gosto de fazer AP híbrido, eu prefiro fazer normal. Sim. Mas contra Zed funciona muito bem. Ele é bom contra os magos, que são squish. Se estudar já era. Porque, tipo, o que eu tenho mais maestria é Lux, mas não sei porque em ranqueada eu não vejo Lux funcionar muito. Faz Mejai. É, e eu também, sei lá, pra... vale a pena fazer grau profano? Não, né? Só pra suporte. Você não faz item de regente hoje, né? Porque antigamente eu fazia o grau profano de primeiro item em vez de Morello. Então, que antes Morello também dava regente de mana, agora Morello só dá mana. A nível eu tô bem também com ela. Mas a nível é ruim. Você pegar um assassino, você não joga. Mais ou menos. Porque, a minha lane phase é bosta, mas eu posso até tipo fidar no começo. Mas depois que eu faço aquele cajadinho que dá escudo e o bastão das eras, eu fico imortal e tipo, uma TF eu mato 3. É tipo na lane você coloca o negócio vem vindo. Bem assim, essa velocidade. Aí o cara fala assim, ó, pumou, já era. Você já perdeu o combo aí. Mas com assassino e outros magos eu tô indo bem. É só contra uma Syndra aqui. Syndra? É mecânica, aperta R. Ela me bulina bastante nos Q. E a nível é lenta, lenta pra farmar, lenta pra você ver. É gigante, até o hitbox muito grande. Né? Isso porque diminuíram, né? Diminuíram de W, eu acho. Não, tô na nível. Ah, tá. Ela é muito grande. Mas acho que de anime eu só perdi pra Sandra, né? Ela é muito forte, tá muito forte. E ela é mais safe também por causa da passiva. O Nive é bom contra a Veigar. É, o Veigar aperta R. Ah, não tem meio passivo aqui, de boa. Então, seria bom contra a Sandra, mas a Sandra consegue te bulinar, não deixar você farmar. Com o Veigar você farma. O Veigar, você que agressivo aí, né? Porque todas as magias dele você pra farmar. Você fica lá de longe. Porque o N-Farm ele estaca, o N-Farm não estaca. E o Veigar não pode agressivar. Cara, como que tá aqui? Não tem nem defesa. Quando eu tô perto, deu até um bug na luz. Pô, eu segui sua dica lá e eu só uso também Tarik com aquele de tanque que dá Colossus, sabe? Tipo, eu vejo gente fazendo aquele negócio de cura. Bem, acho tão ridículo. A cura do Tarik você não usa mais pra cura. Você só usa pra ficar batendo. Não, com a modificação ficou pior. Eu achei que ficou melhor a cura. Não, é gastar muito mais tempo pra você juntar ela e a tipo... Não, mas você consegue agressivar bastante, ter um sustain de vida, porque você sempre vai ter a curinha. Cura do Tarik, eu só preciso estar com a diminuiu a mana que gastava também. Ah, mas agora é por nível de cura, as cargas. Então no nível 1 vai ter 15 de cura. Mas cura mais no começo. Aí eu posso agressivar mais, porque eu já era agressivo com o Tarik. Não, eu pulo stun no primeiro nível. Também. Depois eu pulo W. Depois o W. Aí a cura eu fico... A cura é só terceiro. A cura eu só uso em troca, que eu vou stun... Bato-bato, W, bato-bato. Em troca cura. Pesada, tipo, ou vai matar ou... Não, é tipo em troca normal, porque é? Cura, bato-bato, voltou cura, cura, bato-bato, cura, bato-bato, ah, cura, bato-bato. É que nisso até você alcançar o ADC e conseguir bater tanto assim... Não, tipo, você estuna e começa, cura, bate-bate, cura, bate-bate, cura, bate-bate. Até acabar salvando. Ataque duplo toda hora. Aí eu testei também, tipo, o ADC indo de curar e o de escudo. Mas tipo, eu já não perdi a vida, então... Tem que ser o contrário. É... Você indo de curar e o ADC de escudo. Porque eu já não tava perdendo o vivo. Então você faz exaustion, eu prefiro ignite, eu prefiro exaustion. Depende do meu tipo, mas exaustion. Porque tipo, é um melee, a maioria dos melees é melhor só usar ignite. Ah, contra, se tem por exemplo um mago de suporte? Não, quando você vai de suporte tanque, é melhor você usar ignite. Pra ter mais um dano. Pra ter mais um dano e pra que a sua troca tem muito mais CC. Então, com o Tarik eu prefiro o exaustão porque eu tenho o CC de stunar e aí seria o CC de dar slow e diminuir o dano de início. Você pode dar o slow pra poder chegar o stun. Ah, é que o stun é fácil de alcançar. O cara pular é independente do exaust, no exaust não corta pulo. Não, eu uso o exaust só pra diminuir o dano, aí em vez do ignite, tipo... E eu vejo que... Psicologicamente, o Exaust dá uma pressão psicológica muito... É, os ADCs, os caras batata, eles param de bater quando estão com o Exaust. Então. Mano, bate, é só você não dá um... E tipo, fica aquele slow horrível, tipo... Mas é que tipo, para tanque eu acho que eu prefiro Ignite, você tem mais agressividade. Porque o primeiro combo que você pegar, no mínimo o cara flecha. Ah, com Trash eu sempre pego Ignite. Flash, Blitz, Brown, Neona. Eu tenho tanto trauma de Blitz que até hoje eu não comprei. Eu comprei e eu rei você. Joga Blitz Nurf. É, Blitz AP. Blitz mana Crank Nurf. Vamos lá. Melhorou? Melhorou. Coitado? Como pior? Você acha que é hoje? É questão de não sei se hoje, se amanhã. Não vai me comer aqui. Vou reviver a nossa amiga. Tá experimentando mais. Mas ali, do jeito que ela caiu, se eu não ali, tinha morrido ali afogado no próprio vômito. Bom, quando a gente estava? O Rui deu o primeiro ataque. O touro deu 8 de dano. Metendo a tridentada nele? Afogado, hein? O que tá? O que tá solto? Solto lá no alto. Menos ferido. O que tá menos ferido, tá com 56 de vida. O que tá traído pelo CD? Chegou alguém. Depende do seu correndo lá na frente. Não, Ah, sempre, né? Tem que mostrar que é. Quem é o menor daqui, então? Não é você, eu acho. Não é você. Defende eu, cara. Defende eu, mulher. Pelo amor de Deus. É que eu não sei sentir pela embalagem. Pra mim tá quente. Aí então você tava certo, rapaz. Não é tão bom. E em cima? Em cima tá quente. É virando por parte. Vai ter que dar D. Então tá virando ela com um bolo aqui. Sabe quanto falta? Faz um canudinho. Aqueles mocinhos, né? Aqueles mocinhos. Não, eu adorava de morango, cara. Mano, de morango, você também era. Chocolate, morango, do meu pai trampava na mesa mesmo, de casa. Nossa. Mano, aquela porra que eu quero. O que que era? É. Você lembra disso? Você não quer deixar ela aqui, já? Aquele mocinho, velho. Ele tinha uma de vez quando eu dou uma olhada aqui, né? Era uma cola de mocinho. É o gelinho de seis de ouro. Bom, Murray acertou o tridente nele, então. É. Quanto de dano? 8. Oi? Você arremessou? Não, nadou. Vai nadando. Primeiro ataque. Porra, bater nas pernas. É, ele tá vivo ainda. Primeiro ataque, ele continua vivo, Murray. Muito, muito, muito enfraquecido. Um rasgo enorme no peito dele. É, 17 com 10, 27. Acerta com folga. É, 7 de dano. Você não somou força, né? Somou da força. Deu 3 no dado? É. Caramba, tá aqui. Não, não deu 12, não, deu 8. Bom, você desfere o segundo ataque, tá? O seu segundo ataque, o tridente quase vara ele, tá? Você percebe que ele já começa a prender. Já sem força, já sem qualquer intenção de ajudar o Celerinho, né? Já, agora ele entrega, chamou na ajuda do Celerinho. Já entrega a própria sorte. Ele ainda tá vivo, ele ainda respira. Ele tá muito, muito, muito forte, quase, quase morto já. E agora é a Lisbeth. Quem é agora? Lisbeth? É a única que sobra. Vai morrer de hemorragia. Não, falta Toff ainda, gente. Falta Toff? Depois Toff é a última. Se tirou eu vou... Eu queria deixar pronto em mim a magia... Como é que eu esqueci o nome? Proteção contra venenos. Ah, certo. Ela age por uma hora. Uma hora? Uma bom. Hora dá pra gente chegar até lá. E o bonus action eu queria deixar o meu tridente carregado com a magia favor divino. Ela causa um D4 a mais de dano. Eu posso deixar carregado? É, acho que nem concentração é. Não é. É a do Conar do Ronde, só que fora do Conar do Ronde. É. Mas será que você tá com o Lord Hound? Não, nossa, é um D4. É que não é concentração. Eu tô falando que o Demônio dá um D6, pô. Sim, mas isso aí é magia do colar, não é? Não, é a magia da Atlético. É a mesma que o Hound dá. Eu acho que pode. Vê aí se tá com o livro aberto. Deixa eu ver. Se tem alguma coisa contra. Deixa eu ver se nenhum dos dois é concentração, acho. Protection for Poison. Se dura uma hora, geralmente não. Protection for Poison, Divine Favor. Você acha proteção? Já tô no C aqui. Eu acho proteção. Divine Favor. Ah, Divine Favor é concentração 1 minuto. Que é melhor deixar isso preparado pra mais lá pra cima. Depois. É que era bonus action só pra deixar carregado só. Proteção contra veneno. Concentração. Uma hora não é. Concentração. Concentração. Aí dá pra usar a proteção contra o veneno. E aí se aparecer deixar tipo uma reação. Se aparecer algum inimigo, pode. Você usa a favor de veneno. Pode ser, melhor. Ok, então fez as magias. Top. Eu. Você não tá morto aí. Pega o tridente. Eu venho aqui pra esse canto. Assim, perto do senhorinho, perto de onde está o senhorinho. Eu quero dar uma observada no ambiente, ver a movimentação, se tem mais algum tipo de entrada, se é só a tela, se o pessoal que chegou está vindo para o outro lado. Pô, a gente fez um tropé aí. Certo. Eu quero gastar a minha ação inteira percebendo a movimentação e uma corrente de água entrando mais forte. Ok. Para saber o que são as entradas. Né? Jogam um teste de percepção. Você não vê nada. 30. Oh, yeah. Você não vê nada. Você vai continuar vendo nada. Top, você percebe movimentação lá em cima. Uma água agitada lá em cima. Certo? Mas você não consegue detectar nenhuma outra saída, a não ser a saída principal. Então dá a entender que a gente entra por cima e só desce. Eu nunca sei se eu vou por ela. É, dá pra entender que aqui é um subterrâneo. Exato. Bem apontado. Sim, sim, então, tem janela. Não, mas tipo, é embaixo da entrada. Ah, mas tem janela, então não é assim. Sim, então. Criaturas vão conseguir perceber. Não tem nem ser maligno assim. Vai, somos. A bruxa. Com certeza. Qual que é o alcance que você consegue perceber? 18 metros. 18 metros. É, porque se a gente tá num lugar mais fundo. Sim. Vamos lá. Ou criaturas que não sejam malignas. Vai que tem mais andares com prisões. Acho difícil, mas. Não, é tipo um porãozinho, que tem aquela janelinha. É o alçapão. Não vê que tem alguma série especial, com alguém especial pra eles aí. Não tinha um genásio ali? Só o juiz, então. Porão solta, eu confundo, sério. Solta é o do chão. Porão é o de cima. Tu ia ser surdo essa coisa. É, contrário. Porão embaixo solta aí. Você vai fazer um personagem surdo, mano. 18 metros. Sim. Você consegue perceber 22 criaturas. Vou fazer que nem o. 20. Se fazer o X e furar o E, furar os 30. Se fosse 23, é um dois times de futebol jogando um juiz. Mas é só 22, então eles mataram o juiz. Tá, além dessas, eu não sinto nem outra criatura nesses andares. Não é aquela de tudo, do nosso alcance, não. Furar os 30. Mas o Murray ainda alcance tem bastante metros, de prazo, não tá, nesse momento. Como? Porque ele ainda tá bem com aquela aparência envelhecida, não tá? Abaixo, melhorou já. Abaixo, a única coisa de 20 anos que você tinha perdido. É o. Não, sólido restauração do leito oceânico. Não tô sem força. Pelo menos inteligente. Abaixo é só o oceano. Só o solo. O Sérgio falou que morreu uma pá de coisa, né? De sereia. Eu sinto elas aí ainda? Não. Não, próximo a você. Tá. Pessoal, tem muita criatura lá em cima. Mais ou menos eu contei umas 20, 22 criaturas. Hostis? Sim. Muito hostis. Deve ser o reforço que eu alguma delas, a tendência maligna é maior, no caso seria a bruxa? Não. Tá. Então ainda não deu os 18 metros da bruxa. Similares. A bruxa é mais assim. Né? Às vezes a melhor defesa é não ter que lutar. Eles são maus, lutar, eles vão lutar. O que a gente vai fazer com esse daí? E o outro tá quase morrendo. Essa não já foi, gastei que nela. Relaxa, o que está solto vai ter, vir me ajudar. Passa, ameaça? Passa o quê? Ameaça pra gente? Passa. Então alguém tá. Ele ainda tem um tridente. É o meu turno. Ele turno. Ainda possui um tridente e uma enguia. E ele ainda pode atacar os caras. Se continuar a conversa, matou. Dispara um raio. É matar um e, por favor, interroguem o outro. Você causa pelo menos 5 pontos de dano? Pelo menos 4 de 8 vezes 2. Porque é réplico. Preciso ignorar. Vamos fazer alguém conversa, tá mexendo alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, eu fico aqui de guarda, vocês levem ele pra dentro de uma cela e interrogam. Eu fico aqui. Sim. Todos eles estão protegidos por uma couraça. Marrom. Nossa. Não, eles têm um. Não, todos não. Um deles está com um peitoral de aço. Ah, peitoral de aço. Peitoral de aço. E um deles está com um peitoral feito de escamas. Escamas extremamente duras. Muito similares à armadura que o Bel tinha. Peguei. Mas sua armadura não era um peitoral, era? Era um peitoral. Era um peitoral? Era um colete. Mas o Bel tinha uma cota, não tinha? Era a minha que era um peitoral, né? É a sua era o peitoral. Não, o peitoral você diz o de aço, não o do das sereias. Que armadura que você pegou das sereias? Nina! É o que ele fez com as escamas. Não, das sereias. Ah, não, foi um. Porque o meu era peitoral, da Lisa, tipo, batido. Ah, essa daí. Essa aí é o quê? Essa é o peitoral. De cor de tarrasco. Só o peitoral. Estou cansado de ficar pelado. Eu ponho o peitoral e fico com o pau pra fora. Oi? Lisbeth, sua armadura tá aqui. Mas ele tá pelado. Ah, eu estou cansado de ficar pelado. Eu pego o peitoral e fico com o pau pra fora. É esse de aço, né? Não, é o peitoral, não pintoral. Pintoral. Ô, Jeff, a outra armadura é a da Lisbeth, né? Que o cara tá usando. Não? Não são as armaduras de vocês. Ah, não? São as pessoas. Qual que era? Que você achou a de escamas? Uma é de escamas e tarrasque e a outra é um peitoral de aço. Tá, ok. Escamas e tarrasque é a nossa. Não, nenhuma delas. É outra, então, já. É outra. É um peitoral feito, parece que de uma única escamona gigante, assim. Um top. Cara, é um top. Um top, como se fosse um top. Uma armadura de Cavaleiro do Zodíaco, que coloquei aqui assim. E tem algum tecido? É uma armadura do Pegasus. Ah, é um tecido, é couro. Por baixo, pra você poder vestir. É que eu quero cobrir as partes de baixo. É possível. Não, dá pra moça, né? Seja educado. A moça me mandasse de aço. Hã? Não quer esse de aço pra ela? Tem uma menina aqui também, né? Deixa eu pirar a peitoral. A moça é só um V, não tem nada pra mostrar. Dá o peitoral de aço pra Lisbeth. Dá o peitoral de aço pra Lisbeth e dá pra tampar os peitos da menina, né? E a parte de baixo? É, os peitos, meu Deus, os peitos. Eles não tem nada tampando a xereca. Eles não têm xereca, então relaxa. Assim, não tem, mas ó, o peitoral, irmão, por cima dos dois peitorais, por baixo dos dois peitorais, existe um camisão de couro pra proteger, pra não machucar. Ah, então, não sei outro RPG, não sei o joelho, estamparam. Mas é que o camisão é justamente pra a armadura não cair. Ela não vai usar essa escama de... Gente, como armadura. Ou seja, aqui o Crisão da Gema desse jeito. Entra na sala e derruba o cara que fica esperando eles. Então, por favor, ô Murray, você que é mais. Você é Levandra, que são mais interrogativos? Vocês são mais intimidadores. Se quiser, eu posso interrogar. Então, por favor. A Levandra vai até o caído, move um tridente. Mas não mata ele antes das informações, hein? Eu voltei com o nosso tridente no lugar que tava antes. Tá, e por favor, vem alguém que entenda primordial, tá? Ah, sim. Eu levantei. Eles podem deixar. Galerinho, faz um favor. Faz uma ilusão, já que você é bom nisso, de como se tivesse os guardas aqui tranquilos. Como se não tivesse acontecido nada. Tá. Faço a mesma coisa, só que tem a parede, assim, é o chão e alguns guardas na frente das cenas. Obrigado. De vigia. Ele faz uma daquelas pinturas no chão, assim, que se você olha no ângulo, você vê uma paisagem. Se você chega muito perto, assim, se você não vê nada. Torcido. É igual a propaganda em jogo de futebol. É. Um tapetão. Certo, você faz a ilusão, tá? O Murray e a Levandra catam o Sorgen. Arrastam ele pra cela, se o tempo permitir, claro. Então e eles saem da... correntes ainda. É, eles estão presos. É, movimentação. No final do turno deles, eles podem fazer um teste pra sair. Certo, ok. É. Bom, eles levam ele lá pra dentro, né? Vamos fazer um teste. Pode fazer um teste, pra quem sabe ficar paralisado. Qual que é a dificuldade? 21. Eu não passo. Por quanto? Não passo por... Mas não é que você fica paralisado, né? Então 5. Joga aí. Não, ele jogou pra ele, não passou por 5. Dei 16. Por 5 tem algum efeito a mais? Não. Tá de boa. É, ele não mais. Bom, ele continua preso pelas correntes do Theon, né, indefeso lá, restrangido. E a Levandra aponta um tridente pra ele. Bom, o que vocês querem saber? Bom, pergunta pra ele onde que ele mora. Ah, Levandra, você pode servir. Faz sentido. Você pode servir de tradutora pra mim? Claro. Eu vou perguntar umas coisas pra ele, eu quero que você me fale como falar no idioma deles. Certo. Tá, eu quero perguntar onde estão as armas nossas. Onde fica a armaria, assim, dele? Pergunta onde estão as nossas armas também, porque a gente pode estar com guardas especiais. Você vai perguntar. Eu vou perguntar, só fala pra mim como é a tradução. Ele explica pra você. Então eu vou usar friends em mim, eu tenho vantagem, então... Ah, nobre Sorgen, vejo que você também é vítima dessa bruxa. Nos ajude nessa rebelião, se é assim que digamos. Onde nós poderemos nos armar para ir ao combate? Pediram um teste? Ah, não, eu tô tentando uma persuasão. Não tem. Então joga persuasão. Não joga. Você joga com vantagem? Joga com vantagem. Ok. E vocês podem se armar. Tudo bem que eu ok, deu 25. É, 8 e 10 deu. 25? Você consegue, né? Não, não tem. É só você, se fosse um pedido, pra resistir tanto por sozinho. Não, assim. É sério? Ele já tava amiguinho seu, ele queria te ajudar? Não, é o outro que queria me ajudar. É, o outro. Você pode ajudar? Ah, é, tô de boa. Ele vira pra você e fala: se armar pra derrotar a bruxa, o armorial ele fica no terceiro andar. O que mais vocês querem saber? Pergunta sobre informações da bruxa. Eu quero que você faça da verdade pra saber se esse filho da puta tá falando a verdade. Você não tá com isso. Eu persuadi. Mas eu não consigo ver. Tá. Eu consigo ver. Ah, E a, sabe, eu sei que a bruxa não é muito bem protegida, então você poderia, tipo, detalhar como funcionam as guardas daqui pra cima? Como elas são posicionadas, quantos são? No andar principal, existem dois guardas em cada porta, de cada lado. No... no andar imediatamente acima, existe um guarda em cada porta. No próximo andar, não há guardas. Nem no posterior. Então, vem o trono de Brancas Negras. Normalmente, os guerreiros mais fortes, os guerreiros aprimorados pelo sangue negro, ficam com ela. Tá. Pergunta se algum desses guardas tá tirando as nossas armas, que eles não, que a gente sabe que, entre aspas, eles não podem usar por causa daqueles que eles têm que ficar fazendo teste, mas os outros itens eles podem usar. Eles estavam usando. Eu vou arriscar falar pra você. Mas itens mágicos. Sim, ele estava. Desceu um cara com o meu anel e o globo. Sim, mas ele pode estar com os caras mais lá pra top, né? Os caras que estão com a guarda da negócio. Sim, são os possuídos. Eu lembro que a gente tinha manchas negras. São os possuídos, que são os invitos. Alguma coisa mais que vocês querem saber? Pergunta pra ele se... Você fala, pô. Eu consegui não, porque falar. Ele fez a magia. A Nevandra tá traduzindo pra mim. Tá fazendo a tradução. Mas assim, é que ele fez magia. Não, tipo, eu pergunto pra ela como é, ela me fala e eu tô falando com o cara. Caralho, é graça. É porque eu tenho muita vontade. A gente não tá intimidando. Ganhei fixo, né? Eu tô vontade, ele fez magia amizade, amigo. Então se falar pra ela, Nevandra, Nevandra... Não, eu falo pra ele, porque eu entendo. Até então fala pra mim como é. Pergunta pra ele se alguma cidade, se algum humano veio até aqui, tá por essa experiência e tá do lado dela agora. Ok. Calma que eu tô perguntando. Sim. Eu tô vendo ali, tá, abriu um Legendary Action, já ficou ruim. Ô, Zoião. Pronto, vem agora. Só no outstar. Só no outstar. Ô, uma ficha de 3 páginas, é grande. Aposto que é o mago. Ou a... Não, é a da bruxa. É que ele tá querendo ver as coisas pra me perguntar. Depois o Jeff não falava de mim. Ah, nobre guarda. Peraí, deixa eu responder pra ele primeiro. Ah, tá. Morro fraco. Tolo, ela é poderosíssima. Não só não tem ponto fraco, como ela é imune aos seus ataquezinhos mundanos. É só ataque mágico. É. Mas ela não é imune à morte. Essa era a base. Meu Deus. O Ragnar, né? A minha tá chegando. Eu acho que ela é. Acho que não. Nobre guarda, ela entre vocês, só um ataque mágico. Ah, só Salagens e Merrows ou também algum humano? Humanos? Só os que nós devoramos ou arrancamos os olhos. Top, não. Armas só não vão funcionar. Por isso não precisa de nossos armas. Tá no terceiro andar. O armorial está no terceiro andar. Ele é isso. Tá. Terceiro andar? Segundo andar. Segundo andar, a gente é o andar 0 ou andar 1? Vocês estão no andar menos 1. No... Tô contando aqui no mapinha que tá. Vocês estão menos 1. Ok, tá no segundo andar. 2, 3, vai até o não, quarto. Tem na conta, então vai até o quarto andar. O terra é o 0? Terra é o 0. Então no primeiro andar. Primeiro andar armorial? A gente tá 2 abaixo do térreo. Sim. Não, vocês estão no menos 1. Ah, menos 1, tá. É o zero, aí o terceiro andar é o primeiro andar. Então vai até o quinto, pelas minhas contas, até o quarto andar, então. A torre. Então o quinto. A gente tá no menos 1. Tem até o quarto, porque a gente tá no menos 1. Só o terreno, primeiro, segundo. Vocês são 5 andares como um todo, a gente tem mais 4. Vocês... Não, não tinha garçom, não tinha ninguém. Térreo, primeiro andar, armorial. Tá. E não tem guardas. 1, 2, 3. E não tem guardas no armorial. Nem no térreo. Não, no térreo tem. Seria menos 1, 0, 1, 2. A gente é 1. Vocês são 0, vocês são menos 1. Ó, menos 1, menos 1, 0, 1, 2. Se você contar vocês 1, então é no terceiro. Contar menos 1 é no primeiro. Tá 2 andares pra cima. Tá no subsolo. Vai do menos 1 até o 2. Ó, no próximo andar, menos um, o Boreal fica no primeiro andar, acima do solo do céu. Gente, naquela época não tinha menos 1, gente. Não, sobe 2 e tá lá. Ó, eu vou passar a informação. No próximo andar, existem 4 guardas. Não. Eu contei 23. Calma, calma, Toff. Isso é a torre inteira. 22. Isso é a torre inteira. Não, não, é de cima já. Não, até 18 metros. Eu não sei qual é a distância, aqui tá lá em cima. Ah. 10. Tem 10 metros cada esse andar, pelo menos. Ah, tá, mas deve, não, então deve ter... Não, chega até o outro. Não, então, mas são 4 guardas. Mas eu... Então, você tirou essa informação que são 4 guardas. Um pra cada porta. Tudo bem, mas... Não, 2. 2 pra cada porta, na sala principal. De cada lado. Não, 2, 1, 0. Sim. Porque tem um andar cavado. Não, é o contrário. 1, 2, 1, 0, 0. 2? 1, não tem ninguém. Sim, 2 andares não tem ninguém. 2 andares não tem ninguém. Só desceram. É 2, 1, 0, 0. É o contrário, que fica, não. Tipo, dois na sala principal, que é onde tá a bruxa. Não, a bruxa tá com os maipama. Então, dois por porta. Não. Dois, um, dois vigias por porta de cada lado. Você não sabe quantas portas tem. E ele falou... É, que pelas minhas contas já tinha dado 20, e se fosse só 4 portas. Aí ele falou que não tem nenhum, e não tem nenhum, e depois veio o trono. Sim. É, nesse que não tem nenhum, tem o armorial. Que tá desfornecido. Tá desfornecido. Seria o terceiro andar que ele falou. Não, não. O armorial tem guarda. Sabe por quê? Não sabe menos 1. O andar de cima é o 0. Tem 2 em cada porta. O andar de cima é o 1. Tem 1 em cada porta. Tem o que me falou seria... Por isso que confunde essa porra. Não, não, o que o que me falou... Seria que recepção no que no próximo tem guarda. Tem. Nos dois próximos não tem guarda. Não, e aí no outro tem guarda. Não, 2, 1, 0, 0. Ó, vou repetir pra você. Por favor. O armorial, ele fica no primeiro andar, acima do solo. Vou desenhar, peraí. Então, quantos guardas tem? No andar de cima, há 2 guardas por cada porta. Por cada porta, de cada lado. Então são 4 por porta? Decido o que você acha que vai ser isso. 2 por cada porta, por cada pergunta lado. Pra explicar. Se desenhar, ele vai dar certo. O próximo andar, que é o do armorial... Tá, existe um guarda por porta. E nos outros dois acima nada. Só nos outros dois acima nada. E no próximo andar é onde tá a Brancas Negras. Ah. Ok. Então. Ó, tá bom. Agora vamos começar a fazer a conta de 2. 2, 4. Gente, então deve ter entre 4 a 5 portas no próximo andar. Nobre. Guarda. Quanto tempo dura isso? 1 minuto. Ok. Ah, você já nos disse onde é o armorial. Eu já fiquei muito feliz com essa informação. E o próximo andar? E no próximo andar, o que tem atrás dessas portas? Só um relatório. Ora! O andar acima de nós é o andar que dá a saída para o reino submarino. Uma porta a gente sabe. É, o andar assim não. Pergunta que Deus é. Existem 2 portas de cada lado que levam ao corredor que dá acesso ao fosso. Tá onde a gente tá. E no meio do corredor há uma porta dupla que entra para o salão onde está o fosso. Hã? Ok, por enquanto já deu. O fosso deve ser onde está o. Fosso é onde a gente tá. Não, o fosso é aqui. Não. Fosso é túnel. Você tá lógico discutindo isso, né? Ela vira e fala pra você. Foi muito mal no teste. Não, tolo. Quando você entra no salão, você vê 2 portas. Uma iceboard e uma bomboard. Essas 2 portas saem num corredor. No centro desse corredor, há uma porta dupla que leva ao interior, onde existe o fosso. Onde existe a passagem. Para continuar a subir. Ou descer. Ah, é uma via só. Muito bom, muito bom. Isso já é uma informação muito importante. Eu não posso ter mais ginásio. E entre os prisioneiros, só existe um que é feito de pedras? Metal. Ou metal? O melhor bolso só se dá de prisioneiro. Sim, Brancas Negras o adora. É, me parece ser meio... tem distúrbios, acho. Não, ele é totalmente controlado pela vontade dela. Pergunta se tem mais prisioneiros. Só existem prisioneiros nesse andar? Sim, pois é o andar da prisão. Muito bom. Só tem que contar no jornal. Nossa, se for ver, é a última pergunta. Então, depois disso... É a última pergunta. É porque já deu, acho que uns 5 turnos, então... Alguém quer saber mais alguma coisa? ele é considerado uma arma ou uma criatura ainda? O pé de chapa. Sim. Ele é um escravo. Faz um hambúrguer. Ele é o que escamas brancas brancas negras desejar. Talvez teríamos que pôr no filme. É, vamos tentar pelo caminho da esperança. Caso ela morra e me perca e ele volte a ser quem ele é, muito bom. Se não... Ah, muito obrigado pelas informações. E eu saio. Tá bonzinho hoje, né? Ah, a Nevandra. É tudo seu. Oi? Me dá um? Fica à vontade. Ela pega seu presente emprestado. Ela vira assim pra ele e fala... Ela jogou. Não abre esse sarro alguém. Adeus. Debola ele. Nossa. É pra ele ficar pegando. Fica assim, puxa. Aí fica pangando assim. Que brutalidade. Desnecessário. Bom, nós não precisamos explorar toda a torre se quisermos. Este túnel aqui, ele pode nos levar até o último andar direto. Temos que lembrar que já está vindo vexalços até aqui. Sim, mas eles as nossas armas estão no armorial ou estão com... Porque a gente percebeu as nossas armas estão com... E eles então, as nossas armas itens. Estão provavelmente com só alguém, porém, aquele que tinha itens mágicos, ele tem... tinha manchas. Então eles estão perto da bruxa. A menos que aconteça alguma coisa muito grave, eles tenham que descer. Eu acho que a coisa tipo, grave já aconteceu, né? Na prisão. Ou tipo, eles perderem todas as tropas deles e só sobrarem eles. É. E eu acho que isso já, provavelmente já tá pra acontecer. Eu acho legal a gente destruir isso aqui. Ah não, sim, isso é um futuro, futuro. Vamos pensar agora, né, em como recuperar nossas coisas e parar a bruxa. Depois que vai matar o boss, a gente vamos pensa se vai destruir ou vai deixar o bagulho como um... Então, a gente só tem que dar um artefato jeito... histórico da cidade dos merdas. A gente tem que dar um jeito de bloquear a entrada, pra eles não chamarem reforços de fora. Olha... Acredito eu que esse aviso já foi dado. Acredito que a mocinha consiga. Não. E acredito... Bom, eu, se você não conseguir, eu posso, eu acho que dá um jeito. Pode começar no meio, é só nada. Eu tô com uma alga. Por quê? Eu vi pendurado. Não. Minha plantinha. Pendurada. Era de giro. Você comeu o item. Opa. Escreveu pendurada. É outra coisa. Você comeu. Sou magro. Comeu a xolote. Obrigado. Aí cresce de novo. É. Tá muito gelado. Então, dá pra nem saber. A vontade tá é que tô com bastante sede. Xolote. Xolote. Come membros para regenerar? Eu acho que a gente tem que fazer com que eles desçam aqui pra gente pegar essas surpresas que a gente subir. Se a gente subir agora, nós vamos acabar sendo surpreendidos. Bom, eu tenho um mapa aqui de como é o primeiro andar. Vamos subir. Ele é a entrada. Dessa entrada tem duas portas que se ligam mais pra frente numa porta principal. Nessa porta principal está a escada deles, que é esse tubo. Você segue o discretamente até lá na frente? Vai. A gente vai todo mundo. Você precisa sair daqui. O mago já tá vindo. O mago vai achar a gente fácil se for um mago mulher católica. É que da onde a gente vai. Vão poder ver gente de cima ou gente da frente. Eu cago na moça pro seu. Aí o problema caca. O que vocês vão fazer no final? Eu tenho a sugestão da pimenta. Esperar em surpresa? Esperar eles virem pra gente surpreender eles. Eu voto por subir. Quem vota por subir? Então, eu acho que a gente podia esperar eles no andar zero. Eu voto em branco. Lisbeth vota em subir. A gente espera eles no andar zero. Mas é todo. Eles estão lá no andar zero. Não, ele foi chamar o mago, ele foi buscar o... Tem 22 deles no andar zero. Então, mas eles estão espalhados. Onde a gente vai subir é uma sala quadrada que tem o túnel pra cima e porta pra frente. Que é o centro da torre. Sim. Não, eles estão pra cima ou pra frente. Tudo bem, mas não quer dizer que eu... Gente, nesse meio tempo que a gente tá conversando... Mas a gente, tipo, a gente pode subir, bloquear a porta da frente, aí só vai vir gente de cima. Serem, cadê a porta a gente lá pra cima? Vocês não conseguem então, ver aquele ambiente? Você não consegue mandar o Watch aqui, a Lot? Eu não vou mandar o Watch lá naquele perigo. Mas todo. Ele só coloca a cabecinha e vê. Tadinho, deixa ele fora de você aí. Não consegue ver pro buraco? Nem consegue ficar invisível pra ele não ver? Consigo. Mesmo tampando o buraco, não consegue. Talvez eu consiga tornar os dois invisíveis. Oh, finalmente, hein? Mas de uma forma diferente. É, eu percebi. Já fui. Como já foi? Beleza, as pessoas não esquecem. Você não passa. Passa. Ela tá bloqueando a passagem. Toma. A não ser que você se mate. Opa! Ou vira um constructo. É, vira um constructo aí. Ou morto-vivo. Autobots. Bom. Talvez eu consiga tornar todos invisíveis. Como? De uma certa forma. Você tá gritando então, né? Ah, acho que eu sei. Se na água, tá aqui, a gente tá falando. É, porque tipo, o sol tá aqui, você tá lá em cima. Eu posso envolver todos num globo de escuridão. Eu acho. Ah, eu consigo fazer isso, isso é legal. É tipo louco. Mas não vai ficar estranho uma massa escura andando por aí? Claro, mas isso vai criar uma distração, eles não conseguirão nos atacar. Eu nem sabia que será que o mago não conseguirá desse barco? Não consegue. Sim. Mas ele perderá. Se tiver algum mago lá, sim. Ele perderá a sua oportunidade de nos atacar fazendo isso. E a partir do momento que ele dissipar, ele é o alvo. Porque não é o mago. Os caras podem cercar a gente. Top. E ele dissipar a magia e nós seremos atacados. Você consegue perceber as coisas, isso, mesmo sem enxergar? Sim. Com que distância? Ah, se eu me concentrar bem, a distância é o de menos. Com mas... que precisão? Até muito preciso. Até espíritos, ela consegue saber que não são espíritos. Se estivermos envoltos no meu globo de escuridão, ela pode ser os nossos olhos. E os nossos inimigos não nos verão. Ok. Eu vivi pra ver esse dia. O dia que uma druida corre pra matar ele enquanto um orc tem medo de enfrentá-la. Falou tudo, Gabriel. Inspiration. Isso me lembra técnicas ninjas. Lá onde eu morava, os wards do meu pai tinham alguns ninjas. Eles ficavam invisíveis, mas na sombra. É isso que eu Sim, fazer? Vai ser mais ou menos isso. Mas acho que é por isso que eu acho que eles na sombra. Hã? É, sabem escuridão e nada. Vai ser mais ou menos isso. Eu posso fazer isso. Isso pode nos dar alguma vantagem até encontrarmos algum local seguro para combatê-los. Pode ser. Então vamos. A distância que eu consigo sentir alguma coisa antes que venha o equivalente a mais ou menos uns 10, 12 braços. Meus. É além do meu globo de escuridão. É o suficiente. É o suficiente. É. Relaxa. Será que vocês vão topar mesmo o plano da NPC maligna? Não. Eu tô esperando um plano fajuto pra mim subir. NPC maligna? Você falou NPC maligna? Opa. É da NPC neutra? E aí? Eu dei minha colaboração com a ideia da NPC. Mais alguma? Não, vamos falar, eu gostei da sua. Sério? Eu acho o seguinte, eu acho que uma mancha negra chamou muita atenção. Sim. Eu quando era mais novo, assim, faz uns 30 anos. Nossa! Eu gostava de entrar no memorial do rei, lá de vez em quando escondido. Eu acho que aqui não deve ser tão diferente, eu acho que eu consigo chegar até o memorial sem ser visto. E se por acaso me virem aí, a gente entra atacando tudo, mas aí, uma mancha negra vai chamar muita atenção. Ou vocês querem virar em Sala Games? Ou vocês querem virar Sala Games? Eu acho mais fácil. Eu acho legal virar Sala Games. Esse é muito buzo, que é fácil a gente passar por eles, não? Você consegue nos transformar? Consigo. Eu acho que eu consigo. Espera um momento, deixa eu ver. Peraí. É o melhor plano. Não, eu quero ver se eu consigo. Então, eu quero ver se eu consigo sem a ficha preta. Eu quero ver se eu consigo sem a ficha preta. Não perder, né? Não perder. Não, qual a ficha preta eu consigo? Eu quero ver sem. Não, mas. Vamos no safe. Eu acho que se a gente der uma investida vai ser melhor. A massa negra parece melhor. Eles não vão saber quantos somos dentro da massa negra. Mas teoricamente eles e o que nós somos. Na verdade, eles sabem. Quantas vezes você enfrentaram uma massa negra? Duas. O Narsa e a dobra da realidade. Na verdade, a dobra da realidade, a escuridão era minha. Ah, era sua? Era minha. Então foi uma só. Então, isso não é algo comum e não dá pra saber se tem pessoas, quantas pessoas, ou o que vai sair daquilo. Ok. Só se ele dissipar. E aí é o momento de atacar. Eu enxergo naquela escuridão pra mim fazer a mesma diferença que aquilo ou não. Jeff. Se o mago for você bom. Você enxerga em escuridão. Vê se eu consigo fazer a gente transformar esse alguém sem usar ponto heróico. Usando o Cine. Ah, bom. Invocação. Vê se sem usar ponto heróico eu consigo transformar a gente só alguém usando o Cine. É. Assim, Colin, meu cara, eu não sou de qualquer lugar. É, mas eu duvido que o mago nasceu em Colin. Ah, nunca se sabe. O que que essa bruxa fez com ele? Se ele tivesse esse negócio preso dentro deles, tudo até começou a enxergar. Então eles saberiam que nós não somos só alguém. Talvez, se ele conseguir enxergar através da magia. Infelizmente eu concordo com a Alevandra. Uma investida seria melhor. A gente vai investir. Mas a gente vai investir como se Eu não sei se isso se aplica a essas criaturas, mas geralmente seres da mesma espécie não se reconhecem pelo cheiro. Será que tem alguma coisa aí? Eu acho que não, criaturas que raciocinam. Mas esses bichos são muito bons. Ah, outra mas coisa. Eles têm uma coisa. Desceram dois só e sobe oito. Tem uns caras que estavam aqui embaixo. As caras estavam aqui embaixo? Tem no mínimo 20. Sabe o que a gente faz? A gente pega alguém que não foi levado e a gente leva como prisioneiro. A gente fala que fez rebelião. Pode ser? Mas pode ser. Uma protegida pra mim, né? Eles a gente usa eles. Daria pra fazer, não sei se daria certo isso aí, mas se usar o ponto heróico, acho que poderia fazermos o quê? Pegar o corpo dos. Só magia. Salagens. Ela é uma ilusão. Tentar sim. Fazer uma ilusão pra aparecer com os nossos. E a gente pode ser o cara dos caras. Pra ganhar uma tama ali, ó. Conseguindo. Esclarecimento da magia do Celerinho. Ela é uma ilusão. Ela não é uma transformação. Ela não é uma metamorfose. Ah, ele vai criar uma ilusão que vai disfarçar vocês. Tá? Vocês vão se parecer com outras criaturas. Tá? Só que vocês não vão adquirir o tipo corpóreo dessas outras criaturas. Por exemplo, se vocês se quiser transformar vocês em céu alguém, pra vocês poderem respirar na água, vocês não teriam brancas. As brancas, elas vão aparecer aqui, vão estar pulsando, mas vão ser falsas, vão ser ilusórias. Uhum. Tá? Aquelas barbatanas que eles têm aqui, as membranas entre os dedos, tudo isso é ilusório. Tá? É tipo, ó, cortaram o meu rabo. É que a minha dúvida é se pode alongar o focinho assim, mas assim, ilusório também. Seu corpo, ele não se transfigura. Se você passar aqui, ó, você cancela. Você consegue perceber que é uma ilusão. Então é possível fazer, mas tem um risco. Porque se vocês tiverem uma interação maior com eles podem perceber. Sim. Mas é possível. A gente pode subir, se der bosta, se der bosta, ela... Faz um globo de som. Sim. Meter a cara aí. Bom, e eu posso, tipo, esconder a parede de vocês. Então eu faço, tipo, uma pulseirinha em cada um. Alguma coisa assim bem leve. Pra todo mundo se reconhecer. Saber que quem somos nós, quem somos os salagens. Vocês estão fodidos, então. Não, você eu sabe. Bater, não quero, não. Eu bati em qualquer um. É ilusão. Você não vê a pulseirinha, mas você vê a ilusão. Não, também não vejo ilusão. Exatamente. É ilusão. Você sabe que é ilusão. Eu não sei. Sabe se porque o Shiryu soube. Mas pode ser o Shiryu amigo? Eles vão. Eles, Shiryu eles sabe vão que na casa a gente não sabe falar. De gêmeos ele consegue. Ninguém precisa falar, só uma pessoa que sabe falar, fala. Consegue passar pela casa de gêmeos. Opa, XP. Se vocês quiserem, eu posso dar um curso aqui ó, em 5 minutos de como se comportar sendo um salaguém. Só faço barulhos assim. Alguém perguntou o nome de algum salaguém? Não. Quem é você? Eu sou só o Zé. Eu sou o João. Sou o Rami de mim. O cabelo das escaminhas manchadas. Tá, cara. Ah! Que chama dessa, porra? Caralho, ela falou que não precisa de mim hoje. Caralho. E a gente não lembrou do nome. Ah, mas. Somos só alguém. Como que você chama? Só alguém? B1. Como se chama? Eu sou guarda da bruxa. Não pergunte meu nome. Eu sou só o número 42. A resposta. Eu sou o Sandro. Código de honra, não passarmos os nossos nomes. Que é seu nome? Rapaz, acabei de subir mas a recepção do time no cubículo. Eles têm que saber seu nome. Eu conheço nas instalações. É teste prático. Não te interessa. Meu teste prático hoje. Sou novo aqui. Como assim você não sabe meu nome? Você é um intruso. Como assim? Eu sou o gerente do RH e você quem é? Exatamente. Eu sou o guarda do armorial e você? Você tomar seu ponto, você sabe o que ele tá falando? Não. Continua assim. Passar bem. Lembra do cara já que xingou o maluco assim no RH? Peraí, como é que eu tô falando? Você sabe quem é? Não. Foda-se. Eu sou o Marquinho. Nem aquele vídeo da prova. Da prova, por exemplo. Ah, você me deu um zero? Você não me deu um zero? Ah, você não me deu um zero? Dá um zero, né? Qual o seu nome? Adivinha? Você não sabe, não sou eu, não. Valeu, Palmeiras. Deu branco. Acabou de me dar uma amnésia, professor. Eu vou fazer um segundo ouvido, professor. A gente vai entregar a prova. José, beleza, tudo bem? João, você, Zé. Ah, você é o João? Zero. Acabou. Né? Eu já tive mais ou menos uma coisa parecida com isso, mas na época era ponto positivo ou negativo. Tá ligado que você ganhava ponto positivo? Nossa, sim, o senhor não fazia nada. Ah, escreve qualquer bosta aí, ó. Escreveu? Vai valer ponto. Vai valer ponto. Ah, quer responder essa pergunta, vai valer ponto. Vai responder qualquer bosta. É porque ninguém queria responder, então vai valer ponto. Ou quando você faz aquela pergunta que todo mundo fica meio cri-cri, né? Que é isso aqui? Cri-cri. Vai valer ponto. Ah, dá uma coisa. A gente tá falando. É, vale ponto, muito lendo. Aprende na hora. Vai ser ilusão ou alguma outra ideia? A gente faz ilusão com o Gol de Vida. A gente pode fazer ilusão. E se a gente ver, se a gente perceber qualquer esboço que eles notaram, levando ela faz escuridão. Deixar como. Mas ela perde a saúde, mas ainda pode atacar a gente. Só com desvantagem. Se você quiser, ela. Mas eles não vão saber onde a gente está, tipo, a gente começa a andar no meio do lobo. Eles podem atacar, mas com desvantagem. Se esgueirando na escuridão. Tipo, é só apenas não saber quem são. Eu faço a escuridão. Eu gostei mais da ideia da Toff. Vamos usar a escuridão se for necessário, né? Sim, mas é isso que eu tô falando. É que ela pode se usar por se você. Se for necessário, eu uso pra você já atacar. Porque parece que você é melhor atacando da escuridão. Certo. Passamos isso. Aí a gente tá numa profundidade muito grande. A escuridão daí difere no que na escuridão fora daí? Chegou a noite em água. É escuro, beleza. A escuridão é diferente. Praticamente não é afetada. Então, porque a luz do sol não consegue chegar. Eles enxergam no escuro. Mas a escuridão mágica não é o escuro. Escuridão mágica não é escuro. Não. Escuridão mágica, você só tem três criaturas que enxergam nela aqui. Beholder. A Toph, o Theon e a Ciel. Só três que enxergam a escuridão mágica. Por que eu? Porque você tem percepção às cegas. Você parou de ser cego, mas você não perdeu a habilidade. Você foi cego já, então você tem essa habilidade. Você adquiriu essa habilidade. Bom, você então, voltou a enxergar que você perdeu. Ó, na pata aqui dentro de vocês, eu vou fazer um C. Sempre se alguém ficar em dúvida se é alguém ou não, olha pra dentro da pata. Peraí, deixa eu pegar o seu. Peraí, mostra a mão aí. Ah, tá, eu posso tacar. Ah, a pessoa vai estar com a arma, se dá pra você ver. Bom? Uma marca se te pegar o que seria a palma da mão quase inteira. Pinta uma unha de preto, sei lá, porra. Mas vamos só no C dentro mesmo. Vamos só no gritou, tá? Não, porque tipo, você ficar em dúvida se é alguém diferente ou não. A gente tá conversando pra prestar atenção em cima ainda. Calma, coisão em cima. Calma? É, saiu todo mundo de lá. Mas ainda tem. Agora tem 20 soldados. Dois subiram. Estranho, mas você não tá calmo. Eles devem estar preparando algo pra gente também. Sim, gente, então vamos rápido. Não, vamos então. Vamos. Todos os três vezes. Quanto tempo tá a minha magia? Você passou uma meia hora, mais ou menos? Não. Mas já vai. Não, passou um. Vamos passar uns 5 minutos. Vocês querem que eu tire a barreira de vida? Vai acabar já. Não, mas não posso. Né? 8 horas de ilusão. Gê, eu quero deixar a magia preparada. Eu vou fazer muralha de energia. Agora que a gente passa por um bagulho, se a gente for recebido com ataque, eu vou fazer uma curva. pra proteger a gente dos ataques. Uma esfera de energia. Oh! Não, mas uma formato esférico. Ok, embaixo não vai vir. Sim, é por isso que eu queria já subir, porque a gente tem a vantagem de ter a parede aqui ao nosso lado. Beleza? Ok, fechado. Então eu vou. Só começa sem apontar o dedo e. Eu vou deixar o negócio preparado. Dois treinos de dentes e duas enguias. Enguia, destreza? A enguia eu solto. A enguia. É a destreza da enguia. Não, não aplica nada, porque é só relar. Então. Não é uma arma de pancada. Eu pego mais um se deixa aí. Tô com o óculos. Mas a enguia dá um dano bom. Mas enguias eu solto. Não, você solta com enguia? Pensou que não tinha gente pra atacar. A gente precisa usar elas. Se solta elas depois, elas vão ser uma boa aliada pra gente. A gente tá sem recurso nenhum. Pensa bem, elas vão ajudar você e você depois ajudar elas também. Lembrando que há pouco tempo você queria matar um bicho pra comer. A gente não quer nem matar, a gente quer só. Quer arrancar a pele também. Olha, eu te garanto que a Lihana come animais. É o ciclo da vida, meu bem. A Lihana usa coisa também. Não assim. Bom, eu não sei, eu uso. Eu pego o caranguinho e eu uso. Você tá sendo. Eu pego a enguia de volta. Você toma choque. Eu pego a enguia de volta. Eu sou resistente. Eu pego a enguia de volta. Toma, mão de eu terra. Tenho imunidade. Pronto, peguei a enguia. Não toma choque. A gente tem que ir melhor que essa enguia. Mas é. A gente tem magia que é melhor que isso. Ô louco, meu. Você me deu um louco pra caralho. Os nossos cantrips são 4 dados. Qualquer dados. Qualquer coisa tá mudando no caralho. Vocês têm 4 dados. Não tem essa porra legal. É, então por isso que é, a Toff não precisa de enguia, mas é a enguia. É melhor você abrir uma arma que tem enguia, né? Eu acho que tem que... Sala Games não falam comum, hein? Você quiser soltar? Hein, Sala Games? Bom solto, a gente usa ponto. Vocês não falam comum, Sala Games? Já colocamos conversa com vocês. Eles já se transformaram, já. Ah, eu falo em primordial, vai se fuder, cara. Eu sou o Sala Game Mundo. Todo mundo é mudo aqui, é só os que falam. Você se comunica por sinais? É. Mas você sabe falar? Boa, boa, boa. Ele tá aprendendo a falar com a... Primordial, mas sabe que é o inimigo favorito dele. Que é e você vai ficar aí olhando a gente conversar ou vai querer participar? Pra quem? Serve? Tem a chance. Não. Eu vou soltar as sereias. Ele vai ficar aqui defendendo elas. Você vai ficar lá na cela com elas? É, defendendo elas. Achei que ia ser uma mão pra nós. Eu fico protegendo aqui. Tá, beleza. Então, vambora então. É todo mundo transformado. Batismo? É. De vermelho a verdinho. Eu acho que você é vermelho? Tô começando a ficar, tô... Queimadinho de sol. É a cor do capiru. É. Tá se transformando. Tá se transformando. Tá se transformando. Ingênuo. Que lugar, né? Eu sou branco, mas a pressão da água tá me fazendo ficar vermelho. Ah, pressão da água. E o sangue de tarrasco talvez me fique pretinho. Assim. Ah, tá. Fala, então só um... Tá ficando marrom. É. Tô virando arco-íris. Virou um cocô. Tô virando arco-íris. Dizem que tomar café é preto. Ela comeu lagosta. Caramba, quanta música! Tem muita música. Que dá uma filtrada. É Spotify, hein? Não é. Spotify, né? Não sei. Não. Não, não é. Como é que é a Imp. Ah. É uma Imp. É que a interface é bem parecida. Bom, o Selenin faz a magia. Vocês veem o corpo de vocês alterando de cor, de textura, tá? De volume. E vocês em poucos segundos se transformam em 9 Sarvalen, tá? Porém, conforme o Celerim diz pra vocês, vocês olham as mãos de vocês com aquelas membranas ligando os dedos. E quando vocês tentam tocar, suas mãos atravessam aquilo. É tudo ilusório. Eu dou uma rabada até na cara do o tamanho do vídeo usado, gente. Você não tem nada. Ah, você fica mais curvado. Você fica curvado. É ilusório. Ah, não, é ilusório. Quando você tenta dar uma rabada na cara do Briel, né, atravessa a ilusão pelo rosto do Briel. Não é assim, Théo. Deixa eu te ensinar. Tá meio rabado. Se ele vai e consegue dar uma rabada no rosto do Briel. Eu tô meio andando. Ataque. Curvado. Eu tô andando um pouco corcunda. Porque ele é grande. Porque o salaguinho da melhor altura não dá, né? Você consegue fazer ele parecer um pouco menor? Não, acha? Mas mesmo assim ele tem que andar pra o pessoal. Pra ele não ficar batendo no teto. É, é porque o metro de ali. Quantos dentes eu tinha total mesmo? Quantos o quê? Dentes. Vocês tinham 11 mais 2 agora, 13. Então cada um tem 1 e eu tenho 9. Você tinha 7 antes? É. Agora você tem 9. 9 pra 13 só. Os caras vão ver um salaguinho carregando os pés de tridente. É. Ia ficar estranho todos os filhos. Ah, justo. Vai ter que ficar um 3 com cada um. Cada um tá com 1, eu tô com 4, eu tô com 5. O céu você tem inteiro. É. Aguardando as quantos? Eu tô com 5. Eu acho que isso vai. Não, tá bom. 2, 3. Vou levar pro Muriel. Bom, vocês então vão subindo. Com comida. Tá? Em que ordem de marcha? Tô indo na frente. Você indo na frente? Levando o silêncio. É, alguém que saiba apagar primordial na frente. É. Ok, Griel. Apaga esse tabuleiro, por favor. Eu acho que é melhor quem não sabe falar Muriel e por último, porque é a Muriel. Não, é primordial. Vai, não, só o primeiro que tem que pagar primordial. A outra ordem não interessa. O posto pode deixar. Porque é o primeiro que vai ser abordado. Não paga a borda. Só meia, torre igual. A torre continua mesmo. Não é, não é pizza. Eu não sei, porque se é um espiga, ela pode ir afunilando, né? Teoricamente. É, mas assim o que é pra afunilar mais pra frente? Tem mais 4 andares. Não, gente, eu apaguei só um ladinho. Mas apagou. Vai ter que trazer a forma de novo. Grião é o primeiro a entrar? Põe as miniaturas na ordem de marcha. Eu sou atrás do Grião. Eu sou o último. Cadê o Thalin? Não deveria, tinha na frente. Eu não sei falar. Vai pegar só alguém no lugar do Grião. Você sabe imitar frases, igual o papagaio. É. Eu e a Toph somos os últimos. A gente tá de que lado? Estão saindo do meio. Saindo do meio. E quem vai em segundo? Ah, mesmo, te falou. Ó. Oh, terceiro. A Mimui aí. Alguém tem preferência? Eu prefiro ficar no meio. É, eu vou ficar por último, eu e a Top nos últimos. Pega a minha. Eu tô. Deixa eu dar um feio isso. Não. Não somos mais feio. Não. Nossa, somos mais. Aí não dá, né, mano? Eles tentam colaborar, mas... Mas assim, ó, põe em fileirinha pra aparecer quem que vai... Então, o que eu tô fazendo? Olha, tô esperando aí acabar o desenho, né? É uma célula. Olha o vício! Ou o Chrome agora. Pode ser uma foto nova. A gente tá virando, tá virando. Temos que pegar. Ou a TV Globo, né? Cada vez vai se transformando mais. Ok, essa é a porta central que tem os corredores. Não, a gente é o fosso. Vocês estão emergindo daqui. Vocês saem nessa câmara em formato semicircular. Isso dá a volta e vai pra entrada. Que é atrás da gente a entrada. O que é uma escada, se eles podem saber nada? Não é uma escada, é um túnel. É um tubo em espiral. Não, tá no meu curuto. Sabe aquele bagulho do bombeiro? Ah tá, porque foi lógico uma escada. É um túnel que vai espiralando. Agora eu entendi. Me dá uma distância, eu acho que tá uma fila de ano. Me dá tipo uns 2 deslocamentos de distância. Não, mas é só dessa ordem. Poderia colocar os bichinhos fora, né? Mas tudo bem. Quem? Ah, o Minotauro é por último? Que cagão. Não, é porque ele é pode cagar, mano. É que ele não tem magia. Cagão, então, se aparecer a bruxa, morreu pra ele. E ele também não tem malícia pra lidar com o negócio. Ah, é que tipo, eu ia ficar por último justamente pra caso dê alguma coisa ruim, eu tenho magia. Eu ia perguntar pra ele o que, que ele é. Ele... Não foi assim, ó. Outro sorvete. Outro sorvete. Por que você tá no Minotauro? Não sei, ele tem um Minotauro. Porque esse é o Minotauro. Esse monte de gente. Que você acha? É o Gloomer! Não. E o irmão gêmeo dele. Existem soldados aí. Quê? Quê? Tem 4 soldados aí, eu acho. Tem sentinelas. Tem ó. Nada, existe. 1, 2. 1, 2. É. 1, 2. 1, 2. Ah, isso daí também era uma porta. Eu nunca calculei que eu fosse era uma porta. Então, né? É, então já mudou o plano que deve ter mais. Ó, tem mais 4 aqui em cima já. Ok, Jeff. Eu vou passando como nada acontecendo e indo pra mais um lugar pra cima. Como nada que tá acontecendo, conforme você vai nadando pra cima, carregando 5 tridentes, um deles vira pra você. O que está acontecendo lá embaixo? Tentaram fazer um armilhão e pedimos eles, eles são muito fracos. Por que você está com esse monte de tridentes? Ele espetou tantos deles que eles perderam um pouco a ponta. Vou afiar eles na armoraria. Afiar na aonde? Onde ele guarda as armas. Vou trocar eles. Por que você não vai até o ferreiro, burro? Droga, onde eu fico mesmo? Esqueci. É meu segundo dia aqui. Aí cagou tudo. Aí cagou estragou tudo. Eu fui contratado ontem. Muito bem. Muito bem. É meu segundo dia aqui. Peraí, deixa eu contar o dado pra rolar a iniciativa. É sempre mas... culpa do estagiário, né? É. Por que você mandou pra carregar as coisas, cara? Muito bem. Ele olha pra você. Ah. Droga, novatos. Estúpido, o armorial é pra cima. Pra afiar as armas é lá fora. E me pediu também pra levar uma enguia nova. Onde tem enguia nova? Aquele. Tem os bastões do armorial. As enguias você vai pegar lá fora também. Bom, me mandaram dar primeiro as enguias. Então eu levo e depois eu mando afiar. Tá, então vai logo. Alguma coisa tem armorial pra gente fazer. Pegar bastão. Caralho, não passa mal o Wi-Fi. Ok, o Griel foi indo, conversou com os caras. Vocês notam que ficou um clima meio tenso. Nossa, agora e aí ele passa eles... batido. Você vê se eles cochicham alguma coisa. O que, que os demais fazem? Quem é o ah, eles cochicham, né? Quando o Griel vai passando, o Griel vai subindo lá e sai, né? Você ouve eles cochichando um pro outro. Esses novatos não prestam pra nada. Branquias Negras devia jogá-los aos selados. Sabe onde eu aprendi isso? Simpsons. Ele roubou o marido, tipo, fazendo caos com caos. É meu primeiro dia. Quem que é o próximo? Elizabeth e a Levanda, né? A Levanda. Peraí. Eu acho melhor que a gente vá em dupla, mas dá um tempo. E as duplas, pelo menos algum da dupla fale o idioma deles. Porque se sair dois que não falam, eles são meio desconfiados. Ok, eu vou com você então, deputado. Eu não sei falar. É, vamos, eu também não sei falar a língua deles. Mas eu sei reproduzir algumas falas. Mas eu aprendi uma coisa. Salvaguei não se fala, se mata. Calma, com muita calma nessa hora que você também é um salvaguei. Eu vou com o Mori. Ok, quem sai? Qual é a primeira dupla? Quem vai comigo? Próximo a Levandra. Tá sendo dupla. Alevandro e Lisbeth. É, que aí vai a. Tipo, aí faz assim, vamos trocar o Red. Então. Não, a gente vai dar um tempo. Porque pra abordar a gente vai melhor. Sai dois. Não, dá um pronto. Tempo. Aí a Levandra vai na frente que eles abordam a Levandra. Certo, passa um tempinho, você. Sai a Lisbeth e a Levandra. Quanto tempo eles me deram aí? Quanto tempo vocês querem dar? Uns 10 minutinhos, um minuto. 5 minutos, acho. 5 minutos? Não, tem que ser rápido. Não, 2 minutos, 1 minuto. Tem que ser rápido, porque senão o Grial, se fosse alguma coisa Grial. Então, 1 minuto, cada um. 1 minuto. 1 minuto é tempo pra caramba ainda assim. 30 segundos, 30 segundos. Se precisar alguém aí, é. Quer fazer corrida? Pode ser de 3 também. Mas deixa ele tomar uma distancinha, tipo, pra não parecer uma coisa assim. Ele toma uma distância. Com 4 guardas. Tipo, que dá pra gente perceber assim que ele já subiu um certo. Você colocou. Nossa, sai já, ele vai começar a sair. Hã? Colocou pulseiras, imagina? Ah, é, tem uma tipo uma manchinha bem de leve assim na mão. Melhor, uma manchinha aqui, vai. Uma manchinha com certeza. Ah, pele? Tá o. É, mas é. Dá pra você conseguir notar. Vocês vão ver se você nota, tipo, amigo, não amigo. É tudo só alguém com vitiligo, mano. Você vai subindo com então com a Alejandra. É que eu tive uma ideia. Aí dá pra vocês perceberem os pezinhos do Griel batendo lá pra cima. Né? A Alejandra sai. Tem telefone. Eles... Ei, onde vocês vão? Né? Top e o Theon também estão entendendo, né? Ah, teve um combate feio. Teve um combate feio lá embaixo. Os escravos tentaram se rebelar. Estou ferida. Eu tenho que ir lá pra cima. Pegaram recursos pra me curar. Ferida, recursos? É, você sabe. As poções de... Branquias Negras. Poções de Branquias Negras, eu acho que ela não vai gostar disso. Ah, depois eu me entendo com ela, não se preocupe. Estamos precisando de ajuda lá embaixo. Os outros estão vindo aí, estão feridos também. Precisa que vá alguém no lugar para vigiar os escravos. Está tudo arrebentado lá por baixo. Ah, tá. Você. Desçam. Sim. Quatro. E aí, a Levandra e Elizabeth passam em punis. Agora sobrou quanto? Sobrou 2. Tira os dois da frente aí. Então vai mais 4. Queremos. É bom, 4 é 4. Um ponto herói. Tem 4 que descem. Tá pronto, esses 4 que desceram. Eles encontram vocês. Precisa de um ponto herói. Os 4 desceram. Eles encontram a gente? Ah, vocês que vão substituir a gente. Ai. É, o que aconteceu? Ah, aqueles bestis. Ah, nos morderam! Ah. Sirias malditas. Dá uma surra nelas. Mas por que vocês entraram na cela, estúpidos? Agora que a gente foi catar o pessoal, eles começaram a morder com a Brancas. Começaram o quê? Amor, eu tô ruim, tchau. Deixa ela no mundo e vou indo junto. Pega a deixa, né? Pega a deixa e vai, mano. Eu que vou usar a mensagem. Mas pra... Em vez de ser pra uma pessoa, eu quero que espalhe pras correntes. E todos da corrente, sabe? Pode ser? Pode. Talk. Eu tive uma ideia. Falar que... existem prisioneiros que estão se disfarçando e os que não, e os que são de verdade, só alguém, estão com uma pulseirinha. Marca na mão. Uma marca na mão. Falar que existem prisioneiros disfarçados, só que os verdadeiros só alguém têm uma marca na mão. O cara. Nossa, eu sou um prisioneiro. Agora vai olhar, meu Deus, o prisioneiro não sabia. Não tem como você fazer uma pulseira? Aí eu falo, você não tem como você modificar pra ser uma pulseira ou alguma outra marca? Para. Pra esse meu plano. Tá, mas eu consigo só fazer. Não. Vai dar ruim. Só tem um sarroguinho parado do seu lado. O que você tá falando aí? Eu estou com fome. Você já comeu? Eu não comi no meu turno, então não me enche o saco. Nossa! Vai comer então. Nós estamos descendo. Eles estão descendo, vocês estão subindo, certo? Uhum. Ele... Mas não ficou ninguém lá embaixo? Ai, eu tô com fome, não me enche. Ele aponta pra um deles, o que tá por último. Vai lá, avisa o chefe pra mandar mais gente, tá todo mundo subindo. E eles vão, e ele vai descendo três. Tá, então um voltou, tá voltando. O quê? Não, só alguém voltando. Então, tipo, você que aqui tá voltando. Não chegou ainda. Só subindo. Vocês estão subindo. Falou, selinho, meu bom. Vixe, aí vai dar bosta. Quem não deu a resposta? Não, vai passando por vocês também. Eu nem olho pra ele, só tô subindo. Tá subindo? Tô meio que fingindo que eu tô meio com o braço assim, deslocado. Aham. Só tô nadando. Ele vai passando por os três vão passando por vocês, né? Passa um óleo, Minotauro. Que foi que você comeu, hein? Como você tá grande, Brancas Negras já pôs o sangue negro em você. Eu só dou risada. Eu não faço a menor ideia do que ele falou, só dou risada. É tipo Mr. Bean. Boa. Você faz isso pra ele. É isso aí. Vai descendo e vocês vão subindo. Eu não sei o que ele fez. Essa é a maior migué do mundo. Concorda, só concorda. Isso é óbvio, cara. Só ia ser, né? Vamos subindo. Vocês vão subindo, tá? Um do Sorgens chega com você e vai pro chefe, vocês já estão passando. A Toff, quem que tá junto com a Toff? Quatro. Eu, o Moore, o Théon e a Cia. Tá, vocês quatro vão subindo, já estão passando no meio. O Salguinho chega e fala: Chefe, subiu todo mundo. Tá todo mundo fudido. Tem que jogar mais gente lá pra baixo. Que meu chefe? Tanto faz. Isso aqui, estatuinha. Tanto faz. Que meu chefe? A estátua. O Jesus. O golem ali, a estátua. Então eu já associo que ele é um escalão maior. Que ele é um dos mais fortes, né? Sim, entendeu? O chefe ele olha e fala: Ah, mas que droga! Ai, não é à toa que foram buscar os magos. Tá, pega mais gente aí no corredor e desce lá pra baixo. E manda alguém buscar novos vigias pra ficar no corredor. Então isso aqui tá descendo? E se eu der uma missão? E esse vai subir? Pro chefe. Tá de boa por enquanto. Aí, tire todas as suas tropas e vá a 50 km daqui. Mas ela é a bruxa. O só alguém sai, ele abre a porta ali, ele sai no corredor, vocês entram. Tem mais um corredor circular. tire todos os soldados aqui e vá a 50 quilômetros. E aí ele vai lá pra fora, começa a falar, chama novos, né? E aí, vocês quatro conseguem passar. Você acha? Então, tá com a gente? Tá. Tá junto com você ainda. Dadinho, né? Tá com vocês, escondido na sua trança, lembra? Espacado, né? É. E aí vocês dois vão passando por último. Quando vocês estão subindo, quem tá atrás do seu? Eu. Você? Tá, quando você tá passando, você sente a mão dele assim, grudando. Você! Espera aí! Então foi chique. Alguma dessas palavras, né? Alguém já disse antes. Porque eu reconheço, se for palavra repetitiva, eu reconheço. Ô, Jeff, tipo, eu consigo escutar? Se escutar, droga. Droga, droga. Eu consigo escutar? Tá, tipo, branquias negras, consegue, eu já sei consegue. O que é. A hora que eu consigo, por mensagem. Vocês duas conseguem ouvir, hora, vocês dois. Por mensagem eu falo o que ele falou pra você. E fala o que ele tem fala. Que responder. Não, eu uso o Kentrip, aí eu uso o Kentrip por mensagem. E o que eu respondo? Não, você tem a resposta. Ah, você respondeu, aí eu vou usar. Não, eu tenho o Kentrip, mensagem. Não, mas você rejeita a resposta. Não, mas ele vai falar, ele me falou isso. Eu pergunto, ok, mas o que eu respondo pra aí ele agora? Aí eu posso responder de graça? Tá, peraí, isso é mental? É mental. A mensagem é mental? É. Tá. Tipo, eu nem ia falar nada naquela hora, porque ficou legal eu falar então, que eu tava. Então tá. Ele vira e fala pra você assim: ei, você, idiota, espera aí. Me diz, o que aconteceu lá embaixo? Tem mais alguém vindo aí? Não, eu sou o último. As sereias começaram a se rebelar. Ah, aquele cara com cabelo grande lá, nossa, ele é poderoso. Cuidado com ele. Ele está liderando as sereias. Mas acho que nós conseguimos dar uma boa aprendizagem pra eles, mas continue tomando cuidado. Outra mensagem. Nossa, mesmo slot de mensagem. Tá falando que ele fala assim. Eu não tenho. Não se preocupe, vamos matar todos então. Olha, os magos já estão chegando. Ah, mas é de terceiro nível. Yeah. Só... Faz uma comemoração de guerra. Vai cuidar da sua vida. Nem precisa falar isso, ele já soltou, eu saí. Palavras, só palavras. Nem precisa usar, só palavras, alguma coisa. Você ouve, você consegue distinguir um grupo de palavras claramente que eles falam o tempo todo. Ah. Você consegue compreender o que é. Aí acabou o meu slot de mensagem. Não, mas não precisa, é que tipo, algumas palavras quando eu ficando repetitivas já começa a associar. Não, mas acabou já. Branquias negras. Ok, vamos falar com branquias negras. Ou ouvi da longa Branquias Negras, alguma coisa assim. O que eu ouvi? Branquias Negras. O que eu ouvi? Branquias Negras. Você, suba até a sala do trono e relate tudo o que aconteceu a Branquias Negras. Eu olho... Peça autorização para exterminarmos os escravos. A gente consegue mais sereias depois. Para com isso! Você lê lábios? Ah, sério mesmo que você tá perguntando bagulho, mano. Não, que você velho. O que você entendeu de eu fazer? Você pegou tipo, contador, isso aqui é madeira. Isso. O lápis é feito de madeira. Pra mim subir. Isso. E ele me mandou subir. Isso. É, foi o que eu entendi. Então, eu olho pra ele. Não, tipo, a hora que ele me soltou, falou alguma coisa pra não querer. Eu entendi. E falar com as brancas negras, alguma coisa assim. Aí eu falo também. Entendeu? Kentrip. Ok, pode deixar. Agora eu entendi. Certo. Vou subindo. Celerim, você que é o último a subir, você vê um pelotão de 8 magos de combate. Ô, louco! Mas eles não têm autorização. Eles estão descendo. E os outros soldados já vêm chegando pra assumir os postos de vigia. Os 8 magos de combate, eles descem lá pra lá. Como que eles estão... Com aquilo que você fez antes. Roupa. Mas eu não tenho que fazer. Roupa? Roupa? Nenhuma, mas nenhum. Eles portam cajados e varinhas. Cajados e varinhas? Varinhas. Nenhuma familiar. Alguém consegue não. Explodir? Ok. Então não é nada nosso. Ah. Aí eu mando um painter pra você mensagem. Também... Desconfio que também haja varinhas no armorial. Você não tem resposta. Não, você pode responder ou não. Ah, eu posso? Pode, a primeira resposta de graça. Saindo, conversando com o Theo. Quando seus pezinhos terminam de atravessar o fosso, você entra naquele túnel, você escuta Slash! Slash! Slash! Slash! Nos enganaram! Então, você é o que tá mais perto, é a Top também, né? Alerta! Alerta! Alerta! Os prisioneiros fugiram! Os prisioneiros fugiram! Precisamos agir agora. O que vamos fazer pra prender? Eu tô saindo, eu faço uma ilusão pra tipo, fechar o... Aí passa só alguém assim, o fogo, né? Do túnel. Ok. Só aqui de cima. Você consegue, obviamente, chegar ainda sua ilusão. Sim. Tá? Você vê uma agitação deles lá embaixo, né? Eles desesperados, né? E aí, de repente, o chefe, ele olha pra baixo, né? Olha, vê um outro chegando e gritando que os prisioneiros fugiram. Ele olha ao redor, ele olha pra você, pra, lá pra cima. Aí, você vê ele pondo a mão lá na cabeça, pegando a tridente e arremessando na sua direção. Nossa, é boa! Ele erra. Qual que é a sua C? É 19. Errou. Errou. Caralho, eu quero pegar esse tridente. Pegar o tridente? Mais uma arma. Você vai bom. Falar que você perdeu o livro de magia. Vamos fazer o seguinte, joga um D20. Tem que tirar um valor maior que o meu. Ok. Se você tira o maior, você pega o tridente, senão... Aí, peraí. Eu vou rolar de novo. Errou 19. Meu Deus, 16. Uhum. Ok, você ganhou. Você não pega o tridente, porque ele erra o ataque que ele dá em você, e o ataque pega na lateral do fosso. Não consegue atravessar o fosso. Bate na lateral e começa a espencar lentamente em direção a ele. Agora que ele acha que tá fechado mesmo. Ah, ele errou e não conseguiu nem acertar o fosso. Não conseguiu acertar nem o fosso. Run, bitch! Run! Cheguei no armorial. Calma que a gente tá agora... Ah, é o armorial. Apaguem. Eu ouvi essas coisas. Ouviu tudo. Tá. Porque os caras estavam berrando. O grito de alerta você ouviu. O restante das outras conversas... Teste. Não, pode ir. É, o fosso continua, só apaga o... Mantém o fosso. Que é difícil de desenhar. 20 novos, já. Tão difícil assim, né? Ouviu. Ah, uma circunferência. Tem uma janela agora. Puxou a janela. Isso, obrigado. Estrague meu desenho bonito. Para com isso. Sabe como você vai jogar bola de vídeo? Será que é pra dia? É assim mesmo. Agora é a Globo. Acho que eu vou. Tá bom. Pega a paga? Acho que tem um pouquinho, deixa eu ver. Acho que tem um quadrado a mais pra cima. Tem um pouquinho, deixa eu ver. Posso pagar? Eu não, não pode pagar nada. E agora, pode pagar? Pode ficar de boa. A gente tá na Globo. Globo. É. Na verdade, aqui também tá. Menos um. 9. Nossa, 9? Pequeno armorial. Eu esqueci, a gente tá. Pode entrar em forma. Vocês desenham na forma etérea e subir até. Porta simples. No centro dessa parede. No centro dessa, no centro dessa. No centro dessa. Não, mas foi de boa, a gente passou tranquilo. Guardas, já. Guardas. Calma, tem muitos aí. 4 guardas. Aliás, 8 guardas. 8 guardas, 2 em cada canto. Dois em cada canto. Um em cada porta, nesse? 2 guardas em cada canto. É o aqui, gente. Eu peguei a miniatura errada, peguei o tapete. Em cada canto, 2 guardas. Canto. É aqui assim, ó. Um aqui, outro aqui. Nos quadradinhos. São só 8. São só 8. Não, gente. Tá errado, né? Não, gente. Assim, ó. Ó, calma aí, ó. Um aqui. Aí, agora sim. Aê. Você rolou 2 em cada canto? 2 em cada canto. Quantos cantos tem a sala? Ó. Ok. 15. Acertou, miserável. 8 guardas e o Grial sozinho aqui no meio. Eu chego. Rápido, rápido! O fosso continua eles pra estão cima. Fugindo! E dá um tridente pros caras. Você só tem 5. Sério, eu posso ir. Tô dando um tridente pros caras assim. Vai, só tô segurando o seu. Não, vou despedaçar. E tô dando tridente. Vai rápido! O chefe tá chamando! Vai, vai, vai! Eles têm tridente. Você vai entregando. Pô, acho que você vai ter que jogar um teste. Os caras vão dar só de armaria, mano. Faz uma atuação. Qual deception, que é enganação? É tudo que eu não tenho. Perfeito. Ele não tem nenhum de carisma. Caça a inspiração, joga com vantagem. Eu vou gastar a inspiração, jogar com vantagem. Não, mas espera ver se o primeiro vai ser. Na real, eu quero jogar com desvantagem, mas o valor que pegou super vantagem. Espera, vê eu toco o primeiro, vê se vai ser ruim ou não. É. E ele usa luck. Ela usa vantagem e depois luck. Mas se eu tô perto, eu não te dou vantagem? Não, vou usar vantagem primeiro. 6, 11, tá fraco. Nossa! O Luck é mais um reroll só. O Luck é mais um dado só. Acho que é melhor rerolar, não sei. Dá um dado aí, e aí se precisar, você usa o Luck. É, vou rerolar. Vai gastar. Não tô ganhando de nada, Rodinho. Ah, tá. Rerroll. Por que você deu esse ponto? Com reroll. 16. 16? Razoável já. É razoável. É o puro? É o meu bônus. É o que eu tenho pra descer. Não, meu bônus, cuzão do caralho. O capelão. Quem está fugindo? O que está acontecendo? Você não escutou os gritos? Sim, o chefe está gritando lá embaixo. Ele parece que os prisioneiros fugiram. Ele está chamando. Não podemos sair daqui. Temos que vigiar. Tudo bem, você se entende depois com a Brancas Negras e todo tipo. E eu vou pegar os bastões. Que é só a ordem. O que parece ser o líder deles aponta. Vocês, desçam! Vocês dois! Vigiem! Tira 4 daí. Bom, qual é o líder? Peraí, é assim. Nazista. Bom, pera, não. Os caras são burros, né? É. São. Ficam um em cada canto. Ficam um em cada canto agora. Não, é só dano, mano. Bom, eles pegaram os três, falei? Não, nem pegaram. Se fizeram assim, desceram. Estão armados também. Todo mundo tem tridente aí. Oh, ok, vou pegar as enguias. Vou pegar as enguias. Vou pegar os bastões, as enguias. Idiota! Não tem enguias aqui. Mas o valor que tava aqui. Não, não está. Aqui na armoria... Armoraria? Armorial. Isso. Nossa, lá de sim. Culpa. Mas o chefe... Não tem enguias aqui. O que tem aqui então? Armas. Poxa, mas o chefe falou que o enguia tava aqui. Não, idiota, não estão aqui, só tem armas. Olha, se eu voltar lá sem essas guias, eu vou levar bronca. Eu vou entrar e olhar ver se tem eu mesmo. Então vai, imprestável. Entrei. Tô de boa. Eu sou novo aqui. Ok, onde você entrou? Qual porta? Escolha a porta desesperadas. É, escolha bem, escolha só. Joga um D4. Tem alguma coisa escrita nas portas? Nada? Tem esse de porta 1, porta 2. Ei, é idiota, onde você pensa que vai? Eu não sei, é meu segundo dia aqui. Aí é o quarto do Brancas Negras, estúpido. Qual que é a armoraria? Mano, o quarto... Mas era interessante entrar ali, hein? O quarto dele aí. Eu já marquei mentalmente. Quarto do filho da puta. É o norte, quarto do norte. Uhum. Vou marcar agora aqui, ó. Pera lá, deixa eu ver. Peraí. Peraí. Ela não tá ouvindo o aí? Ela tá na sala tá real. Eu sei que eu não ia mexer no monte aí. Ela tá no quarto andar. É, é verdade. Ela tá se metendo comigo lá, se pegar. Ela falou assim: ah, meu ovo. Ah, meu filho, primeiro. Cara, meu da merda, ele tá no meio do prisão do inimigo, cara. Que natureza, cara. Pera, dá o canetão aí. Olha esse. Ele vira pra você, Greg, e fala: do outro lado, estúpido! Pergunta. Obrigado! Entendeu do outro lado. Faz reflexo, destreza, você viu. Ah, os caras vão zoar o estagiário! O que ele vai fazer, Jeff? Abre a porta. Ah, você tem bastante bônus. Armadilha? 24. Ok, escapou. Muito bem. Quando você abre a porta, você só vê uma mandíbula gigante negra vrum, tentando abocanhar você. Você recua pra trás e instintivamente fecha a porta. Pela fresta, quando você tá fechando ela, lá dentro você vê um, pelo menos uns 4 daqueles tubarões negros. Porta errada. Papinha salgada, a última. Mais uma hora, mais ou menos. Mais ou menos uma hora. Subiu. Quando você faz isso e recua pra trás... Pegamos mais um dessa. Muito bom, muito bom. O armorial é aqui, idiota. Lá no fundo, depois do laboratório. É. Depois do laboratório. Depois do laboratório. Pronto, vamos lá. Sim. Agora eu vou abrir o porta com mais cuidado. Abre o porta e vem um laboratório. Passo o laboratório e vou pro laboratório. Ok, antes então, de você entrar... Apaga? Vai fazer o laboratório? Tem 4... Só alguém descendo e vocês subindo. O que está acontecendo? O chefe está chamando? Por que vocês estão subindo? Para proteger a branca e as negras, né, retardado? O que, que aconteceu? Não sei, tá uma bagunça lá embaixo. Vocês são reforços, então vai lá, rápido. Não, nós somos os vigias daqui de cima. Ué, mas mandaram a gente vigiar. O que está acontecendo afinal? Os escravos estão se rebelando. E tá uma confusão lá, eu saí ferido também. Às vezes eu não sinto meu rabo. Mas você é incompetente, hein? Derrubando vocês. Voltem e avisem o chefe. Vigiem tudo lá, os escravos não podem chegar até aqui. Eu vou lá embaixo ver o que tá acontecendo. Cuidado com o rabo. Cuidado com quem? Com o rabo. Que rabo? Desculpa. O rabo. Tá bom! Vai passando e batendo um rabo em você. E ele vai descendo. Não era pra descer. Desce um. E voltam 3 com vocês. Vocês três. Vocês todos estão saindo lá em cima. Tá? Acelerem você e o Minotauro estão trazendo pelo túnel e vem chegando um, passando por você. O que está acontecendo? Você é o último! Eu sem querer se bato no Minotauro. Aí eu cancelo a ilusão que tinha lá embaixo. Pra ele não perceber. Você é o último, o que tá acontecendo? Muito só. Sei lá que eu comi a sua língua. Droga, estupro, suba. Proteja a branca. Ele vai passando. Ele vai atravessando. Vocês vão saindo. Eu só acho que os caras batendo na cabeça que são os primeiros vão saindo, tá? E vão vendo. Os outros lá e o Grial, vocês viram o cara entrando indo pra Jaita. Tá meio agrupado, dá pra falar com todos eles assim? Como é que é? Eu consigo falar com todos eles? Tá, vocês estão todos próximos. Mas cuidado com a gente próximo. Estão todos próximos. E aí vocês vão saindo, os outros 3 que voltaram. Chefe, tá uma confusão. Olha, mandaram esses daqui pra vigiar branca e as negras. Pra vigiar aqui com a gente. Tá, vamos. Posicionem-se. Você pra lá. Ele vai posicionando vocês ali no cantinho. Os 4 primeiros se lascaram, vai ficar de... A gente tá sem arma, precisamos pelo menos dos bastões com as enguias. E estridente da sua mão, idiota. Tá todo mundo tridente. Não, a gente tem que dar choque neles. Eles seguram isso aqui. Facilmente, o choque impede eles na água. Pelo que eu entendi. Droga! Não tem enguias aqui, quantas vezes tem que descer? Então vou pegar os bastões, as enguias a gente pega lá fora, eu sei. Então vai pegar os bastões logo no armorial. Droga! Eu ouvi a hora que ele falou a porta do laboratório. Ah, ele falou pro outro lado, falou pra cá, mas você não sabe qual que é a direção. Eu sei onde que vai estar. Essa mão do Grial está. Então eu falo assim. Vai ser que o Grial. Você roubou o dia aqui? Quantas gente são? 1, 2. Ah, eu vou junto, vamos. Me ajuda lá, vamos pegar bastante. Vamos matar todo mundo. E vocês 4, fica aí, não deixa ninguém passar. Não me dê ordens. Eu passo, e uma frase eu já decorei. Estou indo farrar com branquias negras. Isso eu já decorei, já falaram 4 vezes pra mim. E eu vou subindo assim. Nossa, eu subi bem baixinho com o Mitotal. Vem comigo. Ok, vocês dois vão subindo, os demais ficam de vigia. Grial e Toph vão entrando no armorial. Ih, E o Theo também vai entrar na armadilha. Vai entrar na armadilha. E você, não, você fica, você esse cara não vai ficar de vigia? Vou ficar aqui, ó. Cadê? Tem que ficar 4 de vigia. Olha eu aqui, ó. Tudo de vigia. Mano, essa demora era tanto dano de surprise, cara. Tá na faca. Ela precisa de uma arma de finesse. Acha uma espada pra ela. Tá faltando gente. Certo. Ela tá mais próxima agora da pedra. Eu sinto ela. Tá faltando aqui. Ah, Jeff! Quem disse que você tá mais próximo da pedra? Pra eu estar mais próximo, eu fico aqui. Tô onde eu imagino que eu esteja. O arco, você pode tentar. Pedra não, desculpa, já o arco. Ó, Jeff, eu vou tentar me comunicar com minha mãe, provavelmente. Mãe? Ué, não, você não tá assim. Mãe? Tá. Mãe! Mamãe! Vocês vão ouvir, né? Você deve entrar também, tipo, 12 metros. Você não consegue contar com sua mãe. Não, está 12 metros aí. Não está, provavelmente não está aí. É, só tem mais um. Mas pega o que vocês precisam. Bom, vamos lá. Não, pouco a pouco. Tá? Estamos, tá. Estamos em três grupos: Griel, Toffin, Theon, Murin. Vocês entram nesse cômodo oeste, tá? Não, prolonga essas duas linhas. Prolonga até o provavelmente ele chegar na volante. Não, a gente tá subindo. Não, a gente tá subindo pro outro andar já. Ah, tá. Prolonga até o... Isso, até a borda da torre. Até o verde, vai reto. É, verde. Isso. A outra lá também. Aqui existe uma porta e do outro lado, lá oposto, existe uma outra porta também. Vocês estão indo pra porta norte. Que é onde, pra onde ele apontou pra você. Quer pagar isso aqui ou não? Não, pode deixar. Não, pode, pode deixar. Certo. Quando vocês entram, vocês veem uma espécie de um laboratório oculto. Existem diversos frascos numa prateleira feita de coral. De coral não, da própria estrutura óssea desse esporão do Tarrasque, tá? Existe uma bancada de trabalho também feita desse material poroso, tá? Frascos com diversos líquidos estranhos, tá? E no meio desses líquidos existem alguns frascos de líquido negro e alguns frascos que têm partes de outras criaturas. Vocês veem tentáculos, vocês veem olhos, vocês veem barbatanas, vocês veem patas, dedos, certo? Diversos pedaços de outras criaturas, tá? Uma coleção bizarra se encontra no meio dessas prateleiras aí. Tá? Vocês veem um jarro fechado com rosca, tá? E dentro desse jarro, vocês veem um polvo confinado lá num espaço que vocês supõem ele não seria capaz de caber. Existe um polvo vivo confinado ali dentro. É doce. Quem enxerga? Vocês imediatamente reconhecem esse polvo. É o meu. É o povo que estava com o celeirinho. Soltei ele. Soltou ele? Eu pedi pra fazer uns desenhos. O povo ele vai acompanhando vocês lentamente. Tá, serei, é. Tá. É que eu falei, eu quero alguma coisa pra desenhar. Falei, ah, tem um povo. Vai atrás do povo então. Vamos ser um fácil, vamos ser. Eu tô pensando da gente entrar em Farmetéria e. Tá explodindo a dungeon. Pra mim isso vai ser diferente. Eu consigo. No planetário você enxerga. Eu consigo até 9 pessoas. Mas aí já era meu slot de novo mesmo. Mas vocês estão. É que eu e o Minotauro estão subindo, tá? Precisa usar 7 normal. Não. Ah não, é 3, 6, 9, né? É, tem que ser no nível de qualquer jeito. É um imã isso? É. Eu pensei que era o bagulho da geladeira que tinha quebrado. Não. Que era a borrachinha da geladeira. Você foi? Eu peguei o imã de verdade. Pô. Madia. Ô, Madia. Pega pra mim, vai. Pega pra mim. Eu sei que você gosta de apanhar, mas eu não quero. Ó, você não fica na mesa aqui não, tá? Pega pra quem? Você está mais perto aí. É um dinossauro, o imã aí? Tem um dinossauro asiático. Ou nervoso. É o asiático e assim. É o asiático Brock. Ah, é o Brock? Ele tá um pouco feliz. Um Brockiosauro. Um Brockiosauro. Ele é coreano. Meu Deus do céu, não, volta pro jogo, volta pro jogo. Você concluiu a invocação de Carlos Alberto de novo. Eu não quero saber. Meu Deus do céu. Mas a felicidade dele não é em cima mesmo. Não é um sorrisinho no rosto. Baixo. É boy beautiful. É 13. Forma balde de água. O senhor não volta aqui. É boy build. Eu não vi ele. O Rafa tá se escondendo. Rafa. Tá certo. Né? Ufa. Oi. Vamos ver. O Brogdon de zero. Nossa, aí eu quero. Sobe, na cara, igual, mano. Quem assistiu o futuro aí, já? Eu gosto de hoje, o final. Não, o anterior. O anterior assisti no sábado. O cara viu. Hã? O dragão ficou usado. O dragão voou. Qual você da carinha? Não é. Ah, tem, mas ele tá morto. Aqui é o perto. O mais perto é pousado, tá? O pousado mais perto com a líder em cima. Qual que você mataria? A líder. Então, eu também. A líder. É que o cara. Adeus, Daenerys. O cara quis demonstrar quando eu vou pegar o voo. Não, eu tirei. Caralho. Agora eu tirei o vivo. O morto tá aí. O morto é proteína. Exatamente. O vivo é lá que tu vacila os vivos. É 10 gramas de proteína. Se morto não fosse proteína, o urubu não ficava vivo. Nossa! Nossa. Nossa. Reflexão do dia! Foi filosofou bonito agora, hein? Olha! Começar a comer muito carne assim, agora. Geladinho. Vou colocar no Face. Uma foto nada a ver. Assim, tira no foto. Espelho. Assim. No espectro, Clarice. Tira a foto no espelho e põe a frase. Pronto, tira a foto no espelho e coloca. Não é só o Paris que tem que mudar, o Brasil também. Ele tem que citar alguém. Eu vi essa foto. Tira uma foto de noite, pô, então na atoral contra a luz do dia. Vou fazer meu pau. Faz lá, mano, vai na fé. Não, você tá falando. Você vai carregar seu celular, Ariel? Entendo. Então pode carregar. Vou passar o drag na entrada aí. Dorine. E veio agora só aquela musiquinha da Annie, essa. Only time. Only time. Star Wars. Tá bom. Parece Star Wars, né? Hã? Parece Star Wars, parece que é mais três. O que falar no lugar desse? Né? A minha pergunta é quem chamou o gordinho? É a cota, né? Essa é a única da mesa? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, o tem que ser do recheio, não dá pra tirar. Falei, hoje ontem tava vendo o cara postou uma foto comendo ovo cozido, aí tirou a higiene. Foi com leite condensado, né? Nossa senhora. Beleza, por proteína. Uma proteína boa. Pô, falou proteína aí, pergunta não? Yeah. Eu não vi, cara. Tipo, dava muito medo. Ela olhava pro nada e começava a matar e ficar brava. Ah, então. É um desespero. Pensava até que ela via morte, sabe? Ok, hoje não, hoje não, hoje não. Quê? Hoje não, hoje não, hoje não. Hoje não, hoje não. Olha só, pagador. E o cachorrinho que eu deixado lá de cima? Coitado. Também tem aquela retardada. Não, minha cunhada não sabe cuidar de bicho, não. O gato morreu, casa dela. Não cuidava. Quem cuidava era a Denise. O cachorro vai ter que usar uma casa também, tá? Pra que pega, mano? O gato pulou lá de pega cima. Pega porque é retardado, mano. Pega o bonitinho, eu quero. Pega o foda, tá ligado? Mas quando cresce, não tem mais. Cachorro tá na escada, você já viu que o motor lá de casa, lá na escada? Nossa, aquela é mais difícil. O cachorro não tem nem 2 meses ainda. O cachorro está lá em cima, ó. Tem latinha? Tem ninguém em cima de um lado, no vídeo. Linda! Que cachorro é tá bom. Ah, mas se fosse grande, do Robert Carlos. Não, mas é que. Na verdade é porte grande, né? Porte médio, acho. Show, show. Mas ele é filhotinho, né? Ele é puro ou é misturado? Ela ganhou? Ganhou uns cachorros desse. Eu queria ter um cachorro desse, né? Tá. Não é melhor ser esse. Ele é de uma roxa ou de uma azul? Tá você não pintando, apareceu uma roxinha só na língua. Nem parei, né? É que o show quando a pelagem é negra, a língua é roxa. Quando é pelagem marrom, a língua é azul. Essa caixa eu queria aqui, ó. Show, show. Até porque você não faz com siberiano. É, meu trabalho, mano. Eu que levar uma rosca. Quer uma rosca? Quer? Não, peraí, isso aí foi indireto. Foda do rosca. Foda do rosca, fica doente muito fácil aqui. Da, é muito calor. É, ele fica mais doente de olho, sabia? Que tem bastante chance de ter catarata. Porque é a... o sol aqui é diferente. Tira foto com uma mulher. Ah, mas não tem muito a ver isso. Eles que já são de cativeiro daqui. É claro, não vou comprar um husky criado na Alaska pra ver. Programa de pet que é para negócios. Esses cachorros tá passando de gelo, o cachorro deitar. Ah, mas até os daqueles vira lata, dependendo do calor que faz. É, por causa que a pelagem dele, ele tem uma dupla ou tripla pelagem. Então, tipo, ele tem uma pelagem mais curta e a pelagem normal. Você dá liberdade pro cara, o cara abusa, velho. Aí depois, aí você xinga, você pega alguma coisa, você é mal, você é mal. Da mãe, ele fica... Deixa a gente ficar, tipo... É meio pequenininho, tipo pug. Mais ou menos, só que era pug, né? O pug que é deficiente. Falou da mamãe, não dá, né? É um pug maior, o maiorzinho. Não, deixa eu ver se eu acho quem mais. Ele burra, tá ligado? Você vai com o caído, não. Eu falei assim da mamãe. É que eu sempre preferi raça de cachorro grande. Eu não gosto de cachorro grande. Eu queria ter um pitbull também. Ah, não, pitbull é muito... Cara, pitbull, ele pode ser uma, a, o cachorro mais dócil que tem. Até de ser idiota, os bandidos passam a mão e não faz nada. É que geralmente quem pega pitbull quer tratar pra ele ser já meio assim, sabe? Mas é que ele, a natureza dele já é medo. É isso daqui, ó. Olha que lindo. Deixa eu ver. Corgi. Olha que lindo. Parece uma raposa. É? O cachorro que eu sempre... Tô sentindo um... O cachorro que ele até aqui também. Akira? Akita. Ah, eu não sei. Parecido com o Husky, só que com o relógio tudo branco. Né? É cachorro comercial. O Akita. Uma Akita que eu conheço até teleportar físico. E enche o saco, a Kevin enche o saco. A minha cachorra que morreu, que eu falei, ela era uma pastora alemã, filha de uma pastora alemã de polícia. Só que ela era tão idiota, tão burrinha. Ah, mas os policiais são, eles são brincalhões. Não, mas ela era muito. O ruim que só era continuou a maior parte ainda no PS. Eu, tipo, foi assaltado. Ela tava lá na casa. Então eles se maltrataram ela. Nem entrou no PS. Aí, tipo, ela não podia escutar rojão, bater de arma. E ela era mó bobinha. E quando a criança montava em cima dela, fingindo que ela era meu boi. Que era seu boi. É, na Austrália teve um cachorro lá, um pastor filhote, que foi reprovado no exame da polícia. Porque em vez de ele correr atrás dos outros, ele ficava dando cambalhota, pedindo carinho. É. Chama... Mas é o instinto. Filhote, né, gente? Tipo, se o serviço o gato da vizinha na frente, mora em casa. Mas quantos meses os caras começaram a adestrar esse cachorro pra isso, mano? Só que, nossa, ela engoliu, eu tinha um patinho de estimação também. Ela nem machucou, ela só engoliu assim. Tipo, ele chega perto. Aí, tipo, o meu primo foi abrir a boca dela, aí tava o pato lá. Não tem mais pato. O cachorro chegou perto dele, não fez nada, o cachorro montou nas costas dele. Ele falou, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Peraí, o que eu faço? Essa minha cachorra, eu tinha um pato de estimação, né? Aí ela engoliu. Pato de estimação, né? Que da hora. Ela engoliu assim ele, aí meu primo foi abrir a boca, ele falou que viu o pato assim na garganta, ela fez. Enquanto ele tava assim. Não vai passar. Fala só as últimas palavras aí, vai! Ela nem machucou, não sobrou um pouco, não sobrou nada. Nossa. É o seu último track aí. Nossa, deu. Era pequeno. Dá medo quando ele fica grande, né? Eu tenho medo. Ah, ele era muito bonzinho. Eu pintava ele de rosa até com canetinha. Nossa, mano. Eu pintava um pato de rosa, velho. Não, o cachorro, não. Não, o pato. Ah, o pato, ainda bem. Mas ele era muito bonitinho. Ele vinha toda manhã pedindo alface pra gente. Ele era muito frustradinho. Cadê meu mato? Não, é que naquela época eu acordava cedo. Você entendia a língua dos patos. Aí na cozinha, eu abria e ele vinha assim, ó, todo assim, ó. Eu comia, tava olhando assim. Ele era muito bonitinho. Você colocava uma bacia d'água, ele ficava mergulhando. É piscina pra ele. Ele levanta, aí ele disse que eu tô olhando. Fazer de novo. Essa minha cachorra já comeu meus porquinhos da Índia, meu pai. Nossa. Ela pegava pardal voando assim, eu lembro até hoje, passou um pardal. Acho que era assassino, hein? Era pastor alemão só pra animais, porque pra bandido ela era bobinha. Tem bandido é um bando, né? Ela gostava de bando. Ela gostava de bando, né? Eu fiquei tão chateada, ia ficar lá sozinha. Ficou 3 semanas com o meu. Só porque foi no. Minha mãe não consegue nem um cavalinho. Aquele. Só porque ela não dá bamba. Ela tem bronquite, né? Só que ela tem bronquite. Não, é. Labirintite. Isso é desse, sabe desse bagulho? Você sabe disso? Eu já vi gente pra roupa ali, pequeno, cara. Eu já vi de teta pular, velho. Eu já vi quem calça. Sim, sim. Eu já vi uma pessoa fazendo assim, ó, buf. Olha, você sabe que a sua sogra tem uma labirintite? Eu nem sabia desses delirios, mano. Ah, nessa época eu não... Você tá perdoado, mas... Saber que a mãe tem labirintite e deixar a mãe se brinquedo, brincadeira, hein? Não, eu falei que minha mãe não consegue nem no cavalinho. Ah, você só não consegue um bagulho que provavelmente deve ter uma sensação. Você só não consegue. Como é que você senta no cabaço? É girar o carro, porra. Que brinquedo que tinha? É girar o carro. Nem no banco de olho. Eu vou falar que os brinquedos ainda estão lá. Nossa, tinha dois RPM de plato. A faceira acabou, mas os brinquedos ainda vão ficar lá. É do parque, né? O parque. Tadinho. É como que é o bagulho lá? Ah, eu vi que tem o kamikaze. É passaporte ou é por... Não sei, é passaporte ou é por cada brinquedo? Eu quero ir no bate-bate, dá um bate-bate. O bate-bate é da hora. É, ela falou que você vai pra você que é barbeiro. Fogo, eu gosto que ela de reto o bate-bate. As caras que você vai ficar, uou! O bate-bate do Simpsons, né? O bate-bate fresco. Ele com limãozinho, bate uma ambulância. Adorava. Pelo que o bate-bate não ficava mais rápido, velho. Eu queria matar de gente. Pô, mas aquele lá da praia, não, né? Fica assim, cara. Você vai bater, você vai seguir, bota. Uma coisa que é boa nos parques é que o povo perde muito dinheiro. Você sempre acha uma nota boa. Bastante. Nossa, eu achava dinheiro direto. No bate-bate? Não, no parque. No parque, não. No parque, não. Na verdade, eu achava dinheiro. Eu achava os... Aí você vai pegar a nota... Aí, prensa essa moça. Eu vi o vídeo dos caras indo no carrinho de bate-bate, um vestido de Mario e um vestido de Luigi. Aí assim, agora a coisa vai ficar séria. Aí o Luigi, aquela cara lá dele. É Mario Kart. Eu quero ir nos brinquedos mais... Não vai, cara. Perigosos. Você nunca não posso ir, amor? Você não tem brinquedo perigoso, mano. Os brinquedos estão lá, vai, são tomar, os mesmos, desde que ela fechou. Vai pro bagulho assim, ó. Tomara que não dê merda, tomara que não dê merda. Eu não sei, deram uma pintada. Mas os caras que cuidavam do parque tinham uma cara de nós do caramba. Eu não sei se aqui é igual. Aqui é igual. O Vitinho é o pior. Aqui é a milhões do Ernestino. Você pergunta pra ele, você, ah, eu já tenho altura, amigo. Posso entrar? É. E assim, ó, pessoal. Aí vai pra fiscalização, tá? Que já mudou de lugar. Cadê o parque? Cadê o parque? Os caras montam e montam aqui, tipo, uns vídeos por mês. Tá, tipo, ah, morreu alguém aqui. É só sair da cidade. Os caras vão numa velocidade. Morreu pra aquele parque, velho. Que eu vou falar pra você. É impossível que os caras apartem todos os parafusos devidamente. É, não tem como. Tipo, imagina o parque que chega na quinta, vai inaugurar na sexta. Olha, caralho, a minha velho. Cadeira do computador que fica parada, eu já perdi um, dois parafusos? Imagina isso lá. Pera, pera, isso aqui é um prédio. Eu sempre quis. É, se fosse o Anix, não tinha mais cadeira. Perdi os parafusos, olha. Ah! Ele perderia a virgindade. Achou que não foi assim ficando do portão. Não, mas na cadeira, né? Mano, a cadeira tá lá firme e forte, tem as cadeiras de silicone, sabe? Você quer aquela giratória que tem um negócio assim embaixo? Não. Vou pular na cadeira dele. Vou botar postura. Vamos concluir essa cena pra gente encerrar, tá, gente? Onde que a gente tava? A gente entrou no laboratório. É, a gente entrou no laboratório. A gente ia entrar no Mundial, cara. Tá pensando aqui, não tem que ser. A gente tá no laboratório, vendo lá, libertamos o polvinho do... Isso, soltou o polvinho do celeirinho, tá? É... Assim, em cima da bancada tem um corpo. O Lucius. O corpo do Minotauro, ele tá lá em cima da bancada. O peito dele tá estourado, tá? E saindo de dentro do peito dele, vocês veem aqueles bracinhos, aquelas patas de tarrasque, assim. Tem umas 12 patas saindo pra fora do peito dele, assim. A cabeça dele tá... O crânio dele tá tudo afundado, assim, como se tivesse os líquidos do corpo dele, do cérebro dele puxados, assim, pelo focinho dele. Tá? E o restante do corpo dele tá inteiro retorcido, deformado. Sem vida. deu certo com ele. Com ele não deu certo. Com ele deu muito errado. E lá na direção norte tem uma porta. Em direção sul tem uma porta. O chefe do Sarog ainda indicou pra vocês a porta do norte. Vocês vão até ela. Eu vou abrir a porta. Quem veio com a gente? Você? Eu entrei e fechei a porta, tá vendo? Não podemos deixar o Lúcio aqui. Eu vou abrir a porta do sul primeiro. Porta do sul? É. É o segundo dia aqui. Não sei o que é arte. Quando você abre a porta do sul, você puxa essa parede pra cá. Emenda essa parede também. E revela um pequeno. Canetão. Triangular, sem nenhuma outra porta dentro dele. E esse aposento é completamente vazio. Vazio, vazio? Nada invisível? Você consegue ver invisível? Sim. Consegue. A não ser que esteja escondendo especificamente de mim. Vou esconder do Gabriel. Você consegue ver invisível? Consigo. Nada invisível. Agora a porta norte. Porta norte. Fecha. Parede até lá em cima também. E quando você abre essa porta, você vê. Diversas armas apoiadas na parede, penduradas, haces metálicas, certo? Nenhuma das armas de vocês. Quantas armas tem aí? Pelo menos umas 3 dezenas de armas. É só lança. Lanças, tridentes. Tem um martelo de combate. Que é um martelo de combate? Martelo de combate? Um martelo, um machado de guerra. Machado de guerra é melhor. Tem uma cimitarra. Cimitarra, ó. Destreza. Peguei a cimitarra. Eu me peguei o machado. Tem diversas redes. Diversas redes. E tem também. Uma faca, né? Tem um mangual. Ok, eu vou pegar todo o resto, não seja essas aqui, eu da vez que eu vim pra usar, e vou levar pra sala sul. Todo o resto das coisas. Ok. Aí vocês vão procurar um aí. Eu quero duas redes. Vou pegar as redes, vou pegar o mangual. Ela vai chegar lá. Vou pegar o guardador agora. Que é o martelo, isso que eu vou pegar. Essas coisas pro grupo. As armas. Das armas você leva pra sala sul. Diferentes. Ok. E vou ficar com uns. Vou pegar uns 10. Uns 10. Tridentes. É. E claro, tem diversos bastões feitos de coral. Tá? Que são que eles usam pra amarrar as enguias. Eu peguei. Ok. Então vocês estão lá pegando. Com enguia ou sem enguia? Então vocês estão pegando, vocês, o Aciere, a Lisbeth, quem mais? A Alevandra. A Alevandra, vocês estão de vigia ali. O Celerim e o Minotauro subindo, tá? Vocês ouvem um som de um grito vindo lá de baixo, de um dos Sorraguen que desceu, tá? Apanhando. E eles discutindo entre si. E vocês vão ouvir o som do combate. Por mão lá embaixo. Nossa, mano. Civil War. Eles, começam, eles lá embaixo eles começam a lutar entre si. Tá? Pessoal, alguém contra o Salve? É. É porque eles acham que é mais. Tá disfarçado, eles não sabem quem é quem, como disparar das ilusões. Eles começam a lutar lá embaixo entre si. Melhor merda que tem, mano. Tava subindo, o cara jogou um bagulho em mim. Exato. Ele desceu, acertou o cara. Acabou não que você tá me acertando, eu vou bater você. E aí, quando começa esse combate lá embaixo, o chefe deles, ele olha pelo poço. Mas o que está acontecendo lá? É um combate. Aí ele pega e conta. Vocês três que chegaram agora, e mais você, desçam lá embaixo e vejam o que está acontecendo. Só levando o fama. Vamos, desçam logo que estão esperando. Alevandra. Eu faço assim pra ele. Sim, vamos descer. Escuridão? Nossa, você faz escuridão, ela já parte pro ataque. E vocês que estão na sala do armorial, vocês escutam o combate atrás de vocês na sala principal desse andar rolando. Vocês dois que estão subindo, escutam o combate ali também. Mas eu não consigo ver nada. Tá escuro lá embaixo. Tá tudo escuro, você não consegue enxergar nada. E aí? Quer subir ou quer descer? Tem uma luta ali embaixo. Eu acho que eu quero descer. Então desça. Eu vou fazer a espionagem daqui em diante. Toma cuidado. Eu repito pra ele. Estou indo encontrar a Branquias Negras. Este é meu cuidado. É. Ok. Ele pega e vai descendo. Pra se juntar ao combate com vocês. Esse combate a gente vai rolar na próxima sessão. Tá? Grial, você tá levando as armas pro salão sul. Certo? Os demais se armaram, correto? Certo. O celeirinho está subindo. Quando você chega, termina de andar quase 10 metros. Não, quase 10 metros, então 5 metros de espessura. Cada um. Forro aí, né? Quando você termina de percorrer mais uns 5 metros, você sai um imenso salão redondo. Completamente vazio. Nada de nada. Continua subindo. Mais 5 metros de parede na escuridão, você sai num outro salão completamente vazio. Eu venho de ver guardiões. Pela minha conta, o próximo já era da rainha. Então eu vou ir lá. Vou subir. Só que eu vou gastar a invisibilidade. Ah, vai ficar invisível. Tá. Você gasta invisibilidade quando você entra no fosso, no chão ali mesmo. Quando você entra no fosso. Você vai subindo em direção ao fosso. E quando sua cabeça atinge ao fosso, atinge a altura do fosso, se você vai penetrar nele, você sente uma mão gelada segurando sua perna. E você olha pra baixo e não vê ninguém. Sabia que não tinha. Só sente alguém te segurando. Alguém invisível. Maguinho. Cenas para o próximo capítulo. Quem? Maguinho. Maguinho? É? Não, não é o Maguinho. É o Maguinho. Não é o Maguinho. Não é o Maguinho, não. Achei que era o Maguinho de gelo. Gente, vocês me perdoem, mas vamos encerrar por aqui hoje. Sim, já tá no horário também, é 8 horas. Já são 8 horas, né, também? É. Bom, para deixar vocês animados, estamos chegando ao fim dessa saga submarina. Tem sempre as fases de água, né? Sempre tem a fase de água. A fase de água sempre tem que ser chata, né? É. Difícil. Hã? As fases de água são difíceis. Maldita fase da água, sempre. Nossa, no mar eu me irritava tanto. Você não podia relar nos bichos. Eu sei que me divertiu de enganar os caras. Nossa, não. Foi muito show. Assim, era pra ter um combate gigante aí. E vocês conseguiram passar por todos eles. Por todos eles sem precisar combater. Vocês ganharam muito XP por causa disso. Só fazendo eles combater. Ainda conseguiram fazer eles combaterem entre si próprios. Eu quero só ver quando o cara não precisa pegar mais arma. Como é que é? Inclusive, precisar pegar mais tridente, não vai ter nenhum. Não vai ter nada. Sei lá, eu duvido que eles vão procurar na sala sul, cara. Não, ainda por que eles procuraram na sala sul? Exato. Você nem sabe que não tem nada. Essa aqui. Ih, até me esqueci. Isso aqui. Chegou perto. Vamos interromper a gravação, né? É 8 horas certinho. É 8 horas em ponto.